parte mais propositiva tentar barrar essa lei, nessa parte digital pode segurar. Então, isso mostrou para a gente a emergência que é hoje você construir uma política pública com essa parte digital bem preparada e sabendo da dificuldade disso, dos apuros que a gente se meteu lá para conseguir criar esse arranjo produtivo lá dentro, né? Então, vivenciando tudo isso, a gente criou esse núcleo que pretende ajudar não só governos, mas ONGs e até empresas de listas ou de capital aberto para criação de ferramentas de participação, sistema de transparência, enfim, controle social. Mas a minha trajetória ela vem do digital já desde de infância, assim, é óbvio, né? A maioria aqui é nativo digital. E a gente sabe como isso é poderoso, né? Qual o universo mesmo de possibilidades que isso abre. Então, até queria, depois de passar as apresentações, buscar uma conversa onde a gente fosse menos esses óculos que a gente acaba colocando aí no dia a dia, mas essa rede mesmo de pessoas que é fascinada pelo digital, né? Foi transformado mentalmente por isso. E precisa de alguma forma se aliar, intensificar as relações, né? Intensificar essas rotinas aí no dia a dia, para a gente não cair em situações como a gente vê acontecendo hoje, que você encontra um outro similar como um competidor, né? Por uma oportunidade, uma brechinha do governo, por exemplo, quando na verdade a gente poderia junto abrir uma cratera, né? E trabalhar todo mundo junto. Então, fico por aqui na apresentação e. Que bom que o quórum aumentou um pouquinho, porque eu já estava preocupado, acho uma discussão tão importante. Né? Se a gente ficasse focando mais na ferramenta, talvez a gente demoraria para ter uma oportunidade igual essa de novo, para ter essa conversa tão bacana. Tá, então, tá, como é que tá aí? Vamos fazer uma mediação rápida? Pode ser aqui? Tá, só que pelo Pelo menos menos nome. apresentou mais cedo, né? Por isso que eu tinha ido lá. Tá, vai, só queria saber, dá um ticket também. Isso eu não tava vendo. Tirou ideia também. Já tinha, A gente leu muito isso ontem também. Sou Irá de Fortaleza e estou trabalhando no projeto de mapeamento aqui. Ajudei a fazer o mapas culturais e a gente fez isso que a gente estava aqui também, a gente. Somos Ana e trabalho na SES, que a gente faz do Estado do Rio de Janeiro. Desenvolvimento de produto mais na massa. A gente tem um programa de estrutura, mas que a gente veio aqui com você. Thiago Garim, sou da Fundação Cultural da Bahia. Na verdade, eu estou aqui por conta de iniciativa própria, mas eu quero fazer que seja plano do Estado, implementado no Estadão e nas culturais. Então, minha ideia toda é por aí. Bom, mas fazer isso aqui primeiro, depois a gente vai. Eu sou o Márcio, estava sendo de São Paulo, vinculado à Prefeitura, à Secretaria Municipal de São Paulo. Fui da área de comunicação e informação de lá. Eu sou meio responsável por fazer o fluxo de informação rodar dentro da instituição. E agora o desafio é fazer também o fluxo rodar dentro das secretarias. Já conheço como ele passou ali na prefeitura. Sou Túlio, Update, projeto de mapeamento de iniciativas de inovação na política. Acho interessante a ideia dos arranjos produtivos, porque esse é um desafio que a gente provavelmente vai mapear, né? Entender quais as dificuldades que as iniciativas de inovação na política, de hackeamento da política, estão encontrando e como que a gente consegue construir um arranjo produtivo que garanta que o negócio funcione mesmo. Sou a Sheila, casa da cultura digital de Porto Alegre. Apresentei o Observatório CC, que é um projeto de mapeamento de políticas de cultura do interior do estado do Rio Grande do Sul. Iniciativa nossa, enquanto coletivo, enquanto organização da sociedade civil, mas com o apoio da Secretaria de Cultura do Estado. E não sei, assim, as minhas tendências são sempre a pensar lá na ponta, assim, lá no usuário, nas dificuldades que ele vai enfrentar, conhecendo os perfis assim, diversos de usuários, de articuladores, de cultura mais próximos diretamente desses usuários finais, digamos. Pensar em como simplificar essas ferramentas, porque para a gente é muito claro, porque a gente, tá o tempo, a gente trabalha com isso, a gente tem meio que um mapa já na nossa cabeça de como são esses processos, quem são as pessoas, os grupos, mas para quem está lá no final e não tem, não tem esse tempo para pensar nisso tudo, em processos logins, em sistema, que é diferente de projeto, que é diferente de intervenção, sei lá. Então, enfim, eu estou tentando puxar mais para essa prática, assim. E fazendo também meio que uma observação, assim, uma tendência de observação antropológica, psicológica, assim. Estou tentando observar um pouco disso também para fins mais acadêmicos. É isso. Ainda lembrando, as populares células de laboratório de testes cívicos, as comunicações acadêmicas. E eu também passando por laboratórios de testes cívicos. E por exemplo, a gente está pensando que a gente vai dar isso, mas eu não desculpo, né? Mas eu paro de interagir e fazer para colocar para as pessoas de capacidade. E eu estou falando de uma coisa que é muito cara. Eu sou dinheiro, eu estou fazendo a foto e a gente está com uma proposta hoje. Quanto é o bom, eu estou com o Júlio, eu vou refugiar, está gerenciando a equipe de desenvolvimento lá, trabalhando com um projeto de acertos digitais. Sou Deco, eu estou limpo há 15 anos, não vou só perguntar. Parabéns, Deco. Eu estou como gestor da política de contratação artística da Secretaria de Cultura do Distrito Federal e a gente tem encontrado ali um desafio que é a gente poder abrir essa caixa preta, que são as contratações culturais, assim, isso é um problema no país todo, gera uma máfia considerável em torno disso, e a gente quer pensar não só abrir em torno de como se fosse algo com a transparência ativa em si, mas imaginar que é possível a população se apropriar desses instrumentos para que ela possa em si fazer a gestão cultural, né, daqueles entornos dela e afins. Eu sou o Rafael Della Fala, de São Paulo, e trabalho com projetos de software para tentar promover a construção dessa rede colaborativa de construção de software e não ficar preso só nas mesmas fornecedoras, para promover para que todos possam colaborar e novas culturais que é inserido nesse meio. Sou Felipe, trabalho na fábrica, Rafael, Marília, sou editor de informação. Trabalho exclusivamente com o Instituto de Chico. Então, conheço todos os projetos do Instituto, né? Eu acho que o Instituto tem muito a contribuir com a seleção da manifestação da ciência, da tecnologia, do conhecimento. Então, dá para contribuir com não só o Marcos Cobrais, mas outros softwares e tudo mais que a gente está. Desculpa, cheguei atrasado, estava. A gente está aqui na pastura lá. Não, isso assim, a minha discussão. Eu estou tão perdido assim. Não, só para a apresentação, só para saber quem é quem, só para deixar para eu falar. A gente já conhece, mas a minha não acho que tá legal, porque ela está falando um pouco mais. Eu sou o Marco Antônio Propaco, estou assessor de. Novas tecnologias, a marca amarela. Estou assessor de novas tecnologias de participação na Secretaria de Assuntos Legislativos, do Ministério da Justiça. Mas eu estou agora nessa posição, mas eu tenho uma história de militância, de criativismo, né, nessa história de construção de ferramentas, software livre. E caí aqui nesse GT. Para a discussão de eventos produtivos, porque um assunto que bastante me interessa, até porque, por toda essa experiência, eu faço parte de um coletivo que se chama Serocult, que é de Terça Latino-Americana, que propunha a partir da democratização da comunicação e da cultura, do acesso à cultura, utilizando muito essas ferramentas digitais e de participação e organização social. Então, acho que no decorrer da conversa a gente pode. Boa tarde. Eu sou o Matheus Henrique, trabalho em Paulo Slado, que é laboratório de inovação em novas tecnologias, pesquisas em São Paulo e em Fortaleza. É um laboratório que a gente faz projetos em um problema de mapeamento do bairro, do sul, os convidados que eu participar aqui. Meu nome é Acero, trabalho também com o Matheus no Batubato, especificamente com o Palmas lá. E, bom, estamos bem interessados, como já falamos de manhã, de compartilhar o tipo de mapeamentos que a gente faz, a ferramenta que a gente desenvolveu, que vai fazer a coleta de dados pelo celular, até a integração com o mapa interativo. E também porque somos uma organização que, de alguma forma, foi criada a partir de um mapa. Mapa de consumo lá na década de 90, do manual, que depois, num certo tempo, chegou nessa comunidade através do mapa, chegou na ideia do Banco Palmas, que é o primeiro banco digital do Brasil. Então, nós temos todo o interesse em entender como é que outras iniciativas ou grupos estão se organizando e que dão esse valor ao mapeamento de iniciativas. A área cultural é uma área que é muito importante para nós, num bairro de periferia, onde os jovens, como a gente pegou hoje de manhã, tem poucas oportunidades para saber o que existe de cultura ao redor do espaço deles. Então, temos todo esse interesse em trabalhar com vocês, trabalhar com o que a gente pode fazer, não só em Fortaleza, assim. Eu sou a Beatriz, trabalho com os dois, como claro, já bastante o que a gente faz. E é isso. De São Paulo, mas sempre que eu falei da universidade do Banco Palmas. Mariana, bairro de Turicas. Ainda não sei se eu quero ficar nesse grupo. Não, vai te convencer. Bom, a gente estava almoçando agora com a Cláudia Prado, né? Que é o. Não tá aqui. Que é o dinossauro, né? Da cultura digital e da cultura. E ele comentou algo. Ah, desculpa, achei que você foi da coordenação do evento que eu tive ali na portaria, uma hora aí. Eu se fizesse, eu tive que falar. Eu também. Sou Paulo Maranhão. Aê, chegou. Desculpa aí, atrás. Sou Paulo Maranhão, sou sócio de História e Advocacia, que trabalha também no Direito Cultural, faço parte do grupo de estudo de Direito Cultural da Universidade de Fortaleza, sócio fundador do Estudo de Direitos Culturais e produtor de arquitetura. E acabou de chegar o Quem tá sonhando? Cheguei. Esse caiu de paraquedas. Me apresentar. Seu último, seu presente. Gente, eu sou o Yuri Bezerra, trabalho na Coordenadoria de Juventude do município. Tem vários projetos públicos, Praça da Juventude, 12 projetos. Né? E estamos desenvolvendo agora o Portal da Juventude e várias outras pequenas coisas que a gente precisa, grandes coisas que a gente precisa desenvolver. Que muitas vezes o poder público não consegue, né? Nem chegar a solicitar o desenvolvimento de alguma coisa. E aí estou tentando lá fazer alguma coisa diferente. Se a gente puder colaborar aqui, está ótimo. Nossa, porque acho que é exatamente isso, né? Já botou nessa fria hoje aqui, tentar puxar essa conversa por bem também, provocando ele há um tempão para falar disso, então é. A gente podia realmente ir colaborando aqui, buscando a solução mais do que esperar que ela já esteja pronta, que a gente mostre algum tipo de liberdade final aí. Na verdade, o que a gente conseguiu planejar nesse pouco tempo aí? Umas referências, aprofundando exatamente na referência do Code for America, que é uma iniciativa já lá de São Francisco, né, que tem. Ela tem provocado a abertura de vários governos, tem conseguido assim, um sistema de trabalho bastante sustentável, pelo menos olhando de fora, né? Então, nosso objetivo vai passar aqui mais nessa parte. Mas antes, como eu estava falando, a gente discutiria qual o nome da empresa. Code for America. Code for America. Mas antes, teve uma conversa aí no almoço com o Claudio Prado, como eu estava falando, onde ele falou que a gente tinha que atualizar as utopias, né? E esse é um assunto já recorrente, né? Qualquer encontro que você tem em cultura digital, a gente começa a conversar sobre o termo, se o cultura digital não se aplica, se não é a cultura e tal, se é uma outra bandeira. Até existem algumas bandeiras que a gente vem pesquisando lá no Google também para a gente. Então, acho que é uma oportunidade também da gente encontrar essa outra narrativa possível que nos abra um novo caminho mesmo de colaboração com as instituições que a gente vem tentando abrir há um tempo. Eu acho que vou perguntar qual o dia para cada um, né? A ideia é que a gente tivesse mais tempo, mas eu acho que é essa busca da utopia, né? E uma possível, que eu trago aqui para a gente começar, é essa de a gente se tornar um movimento organizado e de criar um arranjo político que consiga envolver efetivamente todos nós. A gente tem um efeito que ser transparente aqui. Tem um pet para a sua utopia. Um arranjo produtivo solidário. Então a gente está, né, no meio de um evento que possibilita um arranjo, né, produtivo, mas é um evento pequeno, né? Poderia acontecer eventos, sei lá, mensalmente, poderia acontecer, sabe, no país inteiro, se a gente tivesse na indústria de financiamento para alguma rede que tivesse isso na sua agenda, né, nos montões. Uma série de possibilidades que a gente pode começar a criar a partir desse ponto. Né, para melhorar a nossa participação em softwares, por exemplo, como marcos culturais, né? Todos gostariam aqui de colaborar mais, né? Mas também sabemos que não é simplesmente lá e dar um comment e acabou, né? Tem que pagar suas contas, tem que dar seus custos. Então, algumas sugestões de bandeiras aqui. Deixa eu só perguntar. Esse impede de ter um Meetly? Eu criei um Meetly aqui, né, para facilitar. Uma outra. Ah, joga aqui. Joga aqui no próprio thread. Pode jogar no programa. Você não consegue trabalhar. Difícil. Vai. Improvisar, irá, você não consegue. É o Windows. É foda mesmo. Vamos fazer ao vivo, né? Olha quando você vai fazer ao vivo, casa de ferreiro, né? Sempre dá algumas dicas. Jogar no Google, uma dica no iPad. Olha, eu tenho que ver aqui. Pronto. É um POFLRD. Pra poder respeitar mais os meninos que estão vendo. Nossa. Não, não, não. Facilitada mais ou menos, né? Mas já dá bem. Mais um pouquinho. Deixa a bandeira um pouco. Bom, alguma lista de bandeiras possíveis, né? Acho que a democracia digital é essa que engloba, né, a maioria das iniciativas existentes, que a gente tem já conversado disso por aí. E democracia poderia ser uma também. Democracia 2.0, se tem que ir ali no conflito, se é o L3.0, se é o 4.0, o que é, então não parece ser bacana. Política 2.0, mas a gente tem a questão da rejeição, tem uma política. A inovação política, de repente essa. Novamente essa pegada aí do hacker, né? Você viu muito bem aqui para o encontrão, político hacker, hacker VR, cyberativismo, tem a pegada também das cidades, né, inteligentes, tecnologia de gestão sem comunicação para governo, essa muito utilizada, né, até pelo mim, que já serviço digital de governo, pelo menos nessa espécie de conscientização, né, que é feita somente através de alguns ativistas que estão sempre lá, né? Sobre a cidadania, participação cívica. Nem que se vem atrás muito aquela aquela coisa assim de dever cívico, né? Ação e tal, um pouco pesado. É, democracia participativa, não é só algumas traduções, né? Particularmente, assim, a democracia digital parece que mais se aproxima dessa narrativa junto com os hackers, né? Minha opinião. A gente pode depois fazer uma votação ou ir, de repente, eliminando as que assim não servem e tal, para ir dando um molde aqui. Né? Todo mundo conseguiu conectar, não teve dificuldade aí para tudo. Internet também. A gente está falando de querer, né? Tá. Papai. Por favor, podia parar de torrent, pessoal. Agora. Vou baixar aquele filme mais tarde, né? Vai se comentar. Então, vamos falar rapidinho do Corpo para a América, né? Que essa iniciativa tem aí já nos provocado um tempo. Ouvi, deixa eu te fazer uma provocação antes de você entrar no Corpo para a América. Porque até já deu vida que já deve nos tomar, acho que são 3 horas. Então, a gente pensava em dar, a gente tinha pensado em separar em 3 blocos: um em levantar os desafios dos problemas, outro em discutir e pensar soluções, e outro em fazer os encaminhamentos. Eu acho que o Corpo para a América talvez ele seja mais uma proposta de solução. Apresentar ele podia estar nesse segundo momento. Então, eu queria propor da gente tentar fazer uma... Não sei se abriu uma listinha dessa que você tem, de o que são os desafios, que eu acho que a gente podia fazer uma rodada aqui de falas, de inscrições, de quais são os desafios. Eu acho que tem alguns desafios que CGTI tem um desafio bem específico que talvez possa colocar. A gente tem um desafio, por exemplo, no projeto de mapeamento, que é tem um recurso e a gente tem um recurso que tem que desenvolver algumas ferramentas. A gente vai contratar uma empresa só e desenvolver tudo, é mais fácil, contratar só. Agora, pô, mas para essa lógica aqui, seria melhor ter várias, porque cada uma tem uma especialidade. Então eu queria fazer uma rodada assim dessas falas, o que vocês acham? Bem, eu só acho que a gente podia passar também depois do América, mas pensa que já tem esse contrato de sucesso, né? Ela podia inspirar a gente até nessa fala mesmo, de repente. Pode aparecer uma iniciativa parecida e daqui a pouco pode ser assinada depois como modelo de corrida, também como eu estava falando. Tem um encontro de conhecimento com projetos parecidos assim, se a gente chegar a apresentar. Não, na verdade assim, até. Posso falar de um outro que eu não conheço, que gostaria que todos falassem, né, de referência também. Mas aqui a gente fez uma análise um pouco mais aprofundada, de uns detalhes ali, de como é que eles são perceitos, né, de vida de vida, mas é. Então, eu acho que passar por ele rapidinho antes pode ser positivo. Mas, claro, vamos abrir para ver quais são os desafios depois e tudo mais. Bom, como é que eles estão organizados? Né? Eles encontraram esse mote ali, esse kit, que é de fazer o governo trabalhar para as pessoas, pelas pessoas, do século XXI. Eles trabalham com esses paradigmas do governo, criam demandas para acelerar a mudança, demonstrando quais benefícios dessa ruptura, na estrutura. Né? Então, eles conseguem, através dessa movimentação, criar essas ferramentas de participação, essas ferramentas mesmo que incluem a pessoa que está, de repente, engajada, mas não sabe muito bem como participar, e que a gente está um pouco mais esperto aí para essa lógica do digital. Então, quais são os benefícios, né, que eles defendem lá nesse movimento? O governo digital custa menos, isso é muito importante para o gestor, né? Se ele sabe que vai ter menos gasto, ele vai investir nisso. Vai otimizar os processos e acelerar as entregas. Também sabemos que acelerar a entrega é fundamental, né? Só, por exemplo, nesse plano diretor lá em São Paulo, a gente tinha que fazer uma revisão inteira e tentar alcançar o máximo da população no município em questão assim, de 6 meses. Se você não tiver... E assim, o site foi feito, a primeira versão do site foi feita em 1 mês. Então, se você não tiver uma entrega rápida, não adianta, você não vai conseguir convencer que é importante fazer essa mudança. Questão de transparência, open data, e principalmente a atualização dos métodos, que inclui um pouco de capacitação dos servidores também. Você tem uma série de servidores que estão numa lógica, né, antiga, sem ser capacitados para essa nova lógica. Eles têm uma estrutura de fellows, né? Onde eles fazem uma espécie de seleção de pessoas para participar desse programa. E a metodologia deles consiste no quê? Levar esses tecnólogos, né, essas pessoas que são recrutadas, que é os governos, para ensinar essas novas práticas, né, e enfim, ensinar também como melhorar essa entrega no serviço. Então, quais são os princípios mesmo que eles destacam? Design que as pessoas precisam. Melhor, design. Então, que as pessoas precisam. Facilitação para que todos participem. O foco no que o governo pode fazer. Dados. Simples, precisam, né? De fácil acesso. A gente tem muito dado no site público, mas é difícil acesso. É, usar esses dados para melhorar as decisões, como uma questão de inteligência, de integração, principalmente com o cérebro ali da gestão, né? Que são os gabinetes. E a escolha de tecnologia certa é o trabalho. Além dessa organização dos resultados. Né? Então, eles encontram os acionistas que vão investir lá nas aplicações, nas ferramentas. Eles já propõem essas soluções, eles fazem uma espécie de planejamento para que essas soluções cheguem já mastigadas, como esse acionista precisa. E encorajam e empoderam esses cidadãos para fazer parte da sua comunidade, porque assim eles vão conseguir, né, ter uma rede eficiente de produção de ferramentas de aplicativos. Também facilita a colaboração de funcionários do governo, dispensadores que buscam solucionar esses problemas urbanos. Apoiam empreendedores e startups voltados a problemas civis. Isso é muito importante, porque o trimestre tem uma visão também de que uma startup, uma empresa, tem fim lucrativo, ela não, sabe, não merece ter esse tipo de apoio para fazer uma transformação, na verdade. Né? É, hoje em dia, para você conseguir desenvolver um produto ou prestar um serviço eficientemente, se você não se organiza rápido, se você não tem agilidade, muitas vezes você consegue isso institucionalizado como uma empresa, né, você acaba caindo num cenário onde você sequer consegue sair do lugar. Né? A documentação e tudo mais acaba se complicando muito. Também colabora com o governo para construir essa tecnologia interativa, focada nos vários dados, na abertura de tecnologias, para o código aberto, né, open source. É muito importante também essa parte de registro de pessoas, nada mais é do que essa comunidade que é criada. Então, as ferramentas que eles já desenvolveram, vamos passar rapidinho, se tem que ser um pouco, né? Para o que eu não é, praticamente, né? O pessoal do mapa está consumindo a branca. Bom, mas é uma lista de empresas que já estão participando desse movimento. É importante, assim, acho que a gente está olhando nesse olhar mesmo de inspiração, né? Assim, do povo para a América. É importante ver como eles alimentam esses parceiros, né? Que são essas empresas e essas. E os próprios aplicativos são produzidos, né, divulgando, tendo essa listagem no site, definitivamente atualizada, que dá uma noção, você chega no site e consegue ver o corpo inteiro do movimento. Né? Hoje, se a gente, por exemplo, quisesse enxergar o que é esse movimento de rápido que a gente participa, a gente iria lá no portal do software público e ia ver um DSM do negócio. Iria no grupo lá do software do governo e ia ver mais um cantinho. A gente não tem essa espécie de central onde você consegue ter uma noção exata do tamanho, né, do nosso movimento. Então, esse exemplo, né, de como eles divulgam e relacionam as apps. Tem um caso assim, que é importante também da prefeitura, onde a gente tem que aproveitar, né, um sistema que, se não fosse, né, a nossa pool de contato, etc., a gente não conseguiria sequer saber da existência do sistema. Foi um mapeamento colaborativo que é o mapa de vista, que acho que foi o precursor aí do próprio mapa circular. Né? Mapa de vista que o McLaren já tinha desenvolvido, a gente usou no plano diretor e isso poupou um trabalho absurdo. Isso até, eu diria que até condicionou assim, o sucesso dessa plataforma maior que surgiu depois. Então, se a gente tivesse uma central dessas aplicativos e ferramentas, qualquer servidor dele, a gente cai nessa cilada de, ó, precisamos amanhã, o Márcio também está passando uma situação parecida, precisamos mês que vem colocar no ar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Você precisa ter, na hora, uma maletinha ali com todas as ferramentas e acreditam no Git. Você consegue ver isso no Git também, também. Você consegue ter uma noção de todos os sistemas que tem hoje disponíveis, tudo. Vai conseguir ali lembrar de um e tal, mas você não tem essa sintoma. Então, é legal isso que eles já fizeram com as apps. Mas tem que essas apps são desenvolvidas em torno do Go for America. Sim, sim. São do Go for America. Não precisa ser o nosso caso. O tempo que é como meio, eles estão muito bem, né? Eles conseguem expor essas apps e... Porque, por exemplo, eu não vejo muita diferença, por exemplo, do que a gente encontra no Brasil, que é isso também. Na hora que você pega alguns grupos, você tem essas apps girando em torno desses grupos assim. Sim. Então você vai no software público, você encontra essas apps que a galera do software público mais usa. Uhum. Né? E outras iniciativas da galera que estão espalhadas, elas acabam girando em torno desses formatos assim também, né? Grupo. Sim. E quais são aquelas redes. É, por isso que é a introdução. Eu acho que é importante a gente pensar essa rede como algo realmente mais aberto. A gente consegue incluir qualquer iniciativa que já foi desenvolvida, às vezes até que foi descontinuada, sem controlar realmente de ser um proprietário de um movimento. Uhum. É mesmo a gente criar esse meio que nos causa esse reconhecimento e possa nos unir, principalmente, porque é aquela situação também, né? Deve hoje estar no governo, né? Amanhã pode juntar, certamente não vai ficar para sempre, né? Se com a gente ontem estava, tá, também juntar. E você pode cair nessa situação de silenciamento. Se tiver rapidamente ali esse repositório, o que vai acontecer é aquela política pública que está enfraquecida, às vezes nem ligar, porque você não teve essa camada digital acompanhando, né? Viabilizando uma participação mais efetiva. Combinar, se a participação for só presencial, ela vai ser super reduzida e não vai poder falar aquela política lá ter realmente um apoio popular, né? Mas... Vamos tiver que fazer uma rodada para falar de experiência. Por favor, quero só passar rapidinho aqui e a gente já abre. Para a terceira ou para a tem umas críticas em partido das empresas, né? Mas aqui é mais aquela loja mais startup, né? As coisas foram aceleradas e tal. Beleza. Bom, esse momento foi um novo igual. Flash? Bom, como é que eles usam ali essas ferramentas de organização da metodologia? Então eles têm esses fellowship, né, que é esse site de recrutamento, uma seleção de especialistas, as brigadas, que eu acho que tem mais a ver com as hackathons que a gente tem aqui, né, onde você faz um agir de uma comunidade para construir uma ferramenta. Essa brigada é um termo mais interessante. É. Eu falo de mutirão, falando do mutirão, né, que é um projeto do MPB, é uma perfeita que a gente precisa, porque é bem mutirão, né? Tem que surge ali uma brecha, vai todo mundo lá e tenta resolver, né? Muito obrigado, a gente está indo nessa linha também. E acho que alguns grupos também têm essa configuração também, assim, né? Poxa, a transparência rápida, assim, um negócio muito formato de brigada também, eles atacam problemas em si, assim, tal, como normalmente tentando abrir, né, alguns elementos. É. Tem esse peer network, né, que é interessante como eles têm uma noção clara de quais são os parceiros que estruturam o mesmo movimento. Esse peer network já é essa parte que são os pensadores, então aquela camada mais acadêmica, né, consegue dar uma orientação mais conceitual para não ficar também muito nisso, assim, né, que é muito comum você estar achado que não está envolvendo e tenta fazer um mutirão desse e assim, é um hacker ali, ou é o pessoal dos jovens, enfim. Então você tenta vir um pensador dando um apoio, né? Como é, por exemplo, o Zé Murilo no Link, como tem uma série, como é o Cláudio, é importante. Chegou com moral, hein? Bom, tem também esse programa para startups cívicas, né? Entendendo que alguns desses coletivos preferem se personalizar, né? Preferem, de repente, alcançar ali alguma especialidade, então é importante ter esse programa de incentivo. Também reforçando essa questão que a gente tem da burocracia hoje, né? Como é complicado essa documentação, abrir empresa, etc. Então, somente se for uma área mais, uma ONG e tal, se torna mais complicado, não é juntar quatro neguinhos numa garagem, né? De lá fazer um, começar jogando a época. A última das, da, dos programas dele, né, Code for All, tem essa rede internacional. Então, de repente, se a gente consegue fazer uma forma na nossa rede, dá para a gente se conectar a eles e também tentar, de repente, algum acesso aí ao financiamento internacional, ao GovTech Fund, por exemplo, né, do Horário, né, esses caras que já também estão pensando essa questão do governo organizado há muito tempo. Alguns parceiros o próprio GovTech Fund, que eu acabei de falar, Google, OpenAI Foundation, e essa Vita Foundation. Tem alguns governos que já aderiram aí a esse movimento, os doadores desse governo, desse projeto. É municipal, né? É municipal. Essa é a sua cidade. Enfim, então esse alguém que acaba atuando com esse carro de dirigir essas mudanças estruturais por trás do governo. Encorajando inovação, criando a tolerância para riscar e aumentando a capacidade de organização, essas organizações se tornarem mais transparentes e engajadas. Agora vem a parte mais legal, que é realmente importante. Como é o pensamento deles? Então, os caras, 55% de fundações já arrecadaram mais de 16 milhões de dólares, 3% de doações individuais, vai descer até a baixa de 20%. Então, a grande maioria de fundações, dessas chamadas taxas de serviço dos programas. Eu entendo que essa taxa de serviço já é problema. Taxa de serviço. Porque o governo pode fazer uma doação, mas aí ele de repente contrata algum membro, algum nó da rede. Fundação, não é como é. É que aí fica a fundação. Pode ser que mas... doações de operações também, né? Pode ser mais um pouquinho. Aí como é que eles aplicam? Maioria nos próprios programas, mas alguma coisa aí na captação de recursos e na administração geral. Então é como se essa. Óbvio, a gente tem uma equipe sustentando esses programas e todas essas iniciativas, mas você tem que ter só 5% aqui ou 9%. Bem, rapidinho, só para trazer uma referência para a gente conversar mais e também, que acho que mais importante, de uma. Já o que já está rodando, já funciona, né? Óbvio que é uma realidade completamente diferente, mas que tem aí uma. Mostra um caminho possível, né? Deve ter falado, já. Queria, na verdade, falar sobre. Eu vou anotando aqui. Primeiro, falar isso, ficar abrindo um processo de inscrição para a galera e. Sobre o método, eu queria falar sobre todas as experiências, mas. Eu posso falar sobre elas rapidamente, porque eu acho que. Se as perguntas do pessoal for sobre essa pauta aí, eu deixo eu responder depois. Vocês se inscreveram aí, falar sobre isso. Você passa a experiência? Não, eu vou colocar a experiência. Então, abre aí pra gente dar uma olhada no Agenda Digital Argentina. Eu acho que valia a pena discutir um pouco dessa experiência aí. Acho que a experiência. Experiência que eu estava mostrando ali, ela é fundamental para a gente pensar algumas coisas, mas eu sinto falta da reflexão que esse programa aí da Argentina traz. Na Argentina, eles sentiram alguns anos atrás a dificuldade do Estado, do governo, lidarem mais diretamente com o avanço das tecnologias e criaram um programa a partir da presidência do governo nacional que tinha como objetivo traçar algumas interligações entre setores do mercado, da sociedade civil e do governo e colocar metas para o desenvolvimento compartilhado. Então, o governo foi um grande professor disso, ele cria daí uma agenda de grupos de trabalho, hackathons, cria grupos de desenvolvimento também e um processo grande de palestras, workshops e tal, em torno dos temas, né, se você baixar um pouquinho, em torno de um grupo de temas ali, acho que era o que é essa, então. Tem os grupos do fórum. A agenda digital acabou se tornando um grande fórum de participação da sociedade civil com o governo, onde grupos de trabalho, né? Terceiros. Aí, tá aí. Consegue aumentar um pouquinho a tela que a gente quer? A ideia é que eles criaram grupos ali embaixo: interoperabilidade, gestão documental, digitalização, profissionalização do gestor da informação, dados públicos, geoinformação, software livre, governo aberto, saúde e, qual é o último ali? Queridos, conteúdos públicos. Esses grupos de trabalho envolvem vários setores da sociedade, do mercado, da universidade, dos próprios partidos, dos movimentos sociais, e em torno de uma agenda organizada pela presidência da República, eles vão travando debates, estabelecendo metas, acordos de cooperação, e isso tem dado uma repercussão muito interessante lá na Argentina. Entre vários avanços que eles tiveram na disciplina, assim, inclusive digital, dados abertos, acho que é importante ressaltar que a Argentina, por meio desse programa, construiu e apoiou a aprovação de uma lei de software livre, que é um instrumento interessantíssimo para a gente discutir. Acho que é possível a gente discutir essa. Inclusive, é importante gravar isso aqui: é possível a gente discutir arranjos produtivos digitais e desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil antes de falar de uma lei de software livre. E aí, falar de uma lei de software livre é colocar no patamar que a Argentina colocou, que o Uruguai colocou, que a Venezuela colocou. Mas centralmente um patamar onde a discussão não se trata só em torno do uso, ou da preferência do uso, ou da obrigatoriedade do uso, mas sim de formas de fomento, formas de relação do Estado com esse modelo de desenvolvimento compartilhado, dispositivos que permitem o Estado financiar esse desenvolvimento diretamente, enfim, uma lei de software livre que não seja também um instrumento puro e burocrático que tenha. Como a gente tem hoje aí na IA04, os dispositivos aí do governo federal que não servem para porra, a gente não tem um só criando uma porra. Acho que é importante dar uma olhada nessa iniciativa com calma e pensar também esse processo de criação de agentes produtivos por meio de um programa de Estado, um programa que consiga fomentar e puxar isso mais. A União Europeia também tem um programa muito parecido, embora lá na União Europeia tenha um caráter mais mercadológico, de fato, é uma ação de mercado, mais mercado do que os caras, é muito parecido. E no Uruguai tem uma outra experiência muito interessante com a AGESIC. No Uruguai, eles criaram uma agência de fomento, que não tem nada a ver com as nossas agências reguladoras, né? O modelo de agência deles é uma agência nada de montar, às vezes, na Goiás. A AGESIC é um instrumento da presidência nacional também, que se equivale a um escritório de projetos. Então, ali você tem um grupo de gestores de projetos ou gerentes de programas. É a AGESIC. Você é bom brasileiro. Esse é na França, né? Quando... É AGESIC. S. AGESIC. A AGESIC já é uma agência pensada em metas de desenvolvimento digital para o governo do Uruguai. Então, ela estabelece algumas metas e diretrizes para todos os órgãos de governo e ela promove formação para os servidores públicos, promove projetos, promove debates sobre segurança, sobre dados abertos, num conjunto de objetivos estratégicos e metas que ela vai monitorando de tempo em tempo. E aí ela distribui, por parte da presidência da República, gestores para ele de forma transversal na área mas eu acho que o governo não acompanhar o desenvolvimento dessas ações. Você botar ali uma estratégia ali, ó. Você vai ter ali, cadê? Governo eletrônico, sociedade de informação, governo aberto e observatórios. Você pode clicar em uma desses links aí, o governo estratégico do Uruguai. Esse primeiro, todos eles têm, então não. Clica aí, governo aberto. Aí, enfim, em algum lugar aí ele tem um conjunto de metas. Você já tem um debate, né? Receio. Tem algum lugar ali que ele publica um conjunto de metas de governo e como é que elas estão sendo desenvolvidas. Uma ação um pouco mais estruturada, mas que ainda assim tem um papel importante dentro do desenvolvimento do governo. Você lembra o nome da Agência do Ministério? A agenda digital também. Então, é. Só direito. Por que essas coisas todas acontecem fora e aqui no Brasil não pegam assim? E aí? Primeiro, questão de tamanho também. O Brasil inspirou tudo isso. Tem que ser considerado. Não, eu acho que tem uma influência muito forte do desenvolvimento cultural e político da América Latina, mas. Graças também da forma como a gente aborda o processo. O Brasil, nós estamos com 12 anos, 5 a 13 anos aí de governo popular, de governo progressista, e a gente não conseguiu sair. Isso acho que também é um pouco de. Tem que ter um pouco de responsabilidade nossa no meio desse processo também para entender. A gente não conseguiu sair do patamar de disputa com o software proprietário, com o mercado proprietário. Que a gente estava no governo anterior. Até hoje, o que nós temos instrumentos no governo para apoiar a software livre é uma carta de intenções, um protocolo de vírgulas e talvez, que não dão sustentação nenhuma, não dialogam com o processo de produção de software livre. Até hoje, nós temos uma secretaria de logística e tecnologia da informação. O governo enxerga a tecnologia como logística, como você compra, entrega e vai para casa. A gente não faz esse debate também com quem a gente transforma essas estruturas do governo, elas também se transformam sozinhas, elas se sentem. Mas estou falando tudo isso, na verdade, até para poder dar tempo para os outros falarem, e baseado nessas experiências, nós estamos lá na CGTI lançando algumas novas experiências para o desenvolvimento de software dentro do governo. E essas novas experiências estão ainda em um estágio muito embrionário, mas estão começando a tomar um corpo mais concreto a partir desse mês aí, com a entrada de 4 universidades no hall de parceiros da CGTI para oferecer desenvolvimento de software. Nós começamos o processo de cultura com um modelo de desenvolvimento baseado em fábrica de software. Rompemos literalmente com a fábrica de software, acabamos entrando dentro de uma fábrica de software. E estamos entendendo hoje que estamos dialogando software como um elemento não fabrico. Um pouco desses diálogos que a gente tem tido com a sociedade, com a universidade. Hoje nós estamos preparando 4 centros de desenvolvimento de software livre para serem implantados por meio de universidades que vão ter ferramentas e mecanismos para desenvolver software para dentro do governo e para propagar, editar as premiações, contratações de pessoas físicas, pagamento por demandas por meio da universidade. Ainda estamos discutindo como é que vai ser o modelo de governança disso, como é que a gente vai trabalhar, como é que a gente vai desenhar uma estratégia que consiga romper com uma lógica de prestação de serviço e entrar numa lógica de desenvolvimento de soluções inteligentes para o governo. Mas tudo isso está embasado nessas duas experiências que eu queria ressaltar aqui. Eu acho que pode ser um grande marco histórico aí para a gente. Obviamente que também pode ser uma grande cabeçada. Né? E aí eu acho que é importante a gente, muito do meu papel de estar aqui hoje, é de discutir isso com vocês e chamar a atenção de vocês para esse processo, porque a gente precisa entender que é uma oportunidade que se a gente logra a vitória, a gente pode romper com um modelo histórico de desenvolvimento e iniciar um novo marco histórico. Mas se a gente errar, a gente vai sustentar um modelo histórico de gastação de dinheiro, de depredação do poder público, que vem se alastrando aí durante muitos anos. sei quanto se vocês já tiveram experiência de olhar por dentro como é que funciona as TIs no coletivo de bombeiros, mas eu sugiro que quem for olhar é um antiácido, porque é bizarro, assim, você vê a quantidade que tem até gasto em software. Isso eu acho que é importante pontuar, só para concluir. A quantidade de até gasto em produção de software, eu acho que se a gente tentar, aqui vocês vão chegar nem perto. Então, só um parênteses, um comentário, uma coisa. Durante muitos anos, o DLC tem toda a razão, a tudo olhar para as nossas ações em relação aos outros. Os equipes que fizeram, dentro e fora do modelo. Durante muito tempo, se defendeu o software livre no sentido de dizer para, o governo tem que parar de gastar dinheiro com software proprietário para economizar grana e não investir em desenvolvimento. Esse foi um erro. Histórico. É, o software livre é econômico. Era deu certo até na uma das últimas falas do Amazonas foi essa. Reforçando que o software livre é importante porque ele economiza dinheiro. Não pode ser essa tópica. Se a gente não olha para o software como um instrumento de desenvolvimento, como investimento no futuro, não tem a menor condição de a gente discutir modelo produtivo para software livre em contraposição ao modelo produtivo para software proprietário. Porque existem uma porrada de outras ferramentas que a gente vai falar de orçamento, finanças de governo que induzem a gastação de dinheiro com licença proprietária. Para vocês terem uma ideia, a lógica da Secretaria de Gestão de Finanças diz o seguinte: se eu, quanto gestor da minha unidade, não gastar o que ela recebeu, ela no ano seguinte, no próximo exercício, vai ganhar menos, vai sofrer um corte. Ou seja, o pessoal que está trabalhando com software, o que isso significa? Gaste o mais rápido possível, da pior forma que você puder. Isso significa que no ano que vem você vai ter mais dinheiro para gastar mais ainda, da pior forma, talvez de uma forma ainda mais precária, mas para você conseguir receber mais ao ano seguinte. Não é um gasto que é qualificado sobre a lógica de esse gasto virou investimento, ele tem um valor agregado, ele é um gasto que você teve retorno de administração. Não é isso. Gastou, gastou. Não gastou, não ganha mais. E é isso que nós estamos vivendo na educação pública há pelo menos uns 40 anos. Né? Eu ia explicar um pouco sobre a minha última fala hoje, tá? Depois de eu entender a plataforma que você viu, mas eu acho que eu acabo me enrolando mais. Né? Só tem, você colocou o mesmo. Marcos. E aí eu queria aproveitar o momento que o Diego deixou e relacionar um pouco a experiência que eu estava do For America. E lembrar, de manhã eu falei que, por uma demanda imediata, a gente teve que levantar a plataforma de debate público do Marco Civil em 20 dias. Aliás, foram duas plataformas, que foi também da Lei de Proteção de Dados Pessoais. E com duas pegadas diferentes: uma discussão em thread, outra discussão em texto, comentário por parágrafo. Então, ou seja, nem as soluções poderiam ser aproveitadas. Que a gente já fez duas vezes, no último ano. E aí que eu quero pegar, porque essa experiência imediata de dar resposta rápida só foi possível justamente por essas experiências anteriores. Então, os plugins do Dialog, outros que foram comentados no Paraná, foram inspirados para isso, o próprio Delibera. Então, ou seja, existia uma rede de ferramentas aí disponíveis, só que hoje elas estão dispersas. Tem talvez pessoas que pensando em encontrar a mesma solução, não tendo acesso à informação hoje, encontrar isso, e pode estar desenvolvendo zero hoje, dispersando recursos, dispersando ideias, porque muitas vezes problemas que já foram resolvidos por uma ferramenta poderiam ser compartilhados, essas experiências. Então, eu acho bem interessante a gente buscar uma organização desse tipo. Mas, ao mesmo tempo, eu me pergunto se a centralização disso também não pode ser uma armadilha, né? Porque a gente... Até saiu uma frase na Crypto Rave, que foi o cara do Credit Card Pay, o Peterson falou que a internet deu errada a partir do espírito para qual ela foi construída. A internet, no seu espírito distribuído, hoje tem uma alta concentração de grandes detentores de informação E aí eu me pergunto, né, se a gente buscar essas concentrações, se não, isso não seria uma armadilha. E aí, pegando um pouco esse gancho na questão de investimento de governo e os problemas e os desafios que a gente tem no dia a dia, lá no IJ a gente já desistiu de querer desenvolver coisas inovadoras a partir das terceirizadas contratadas. E, ao mesmo tempo, a gente fica triste com isso, porque a gente está desistindo de um modelo, mas que é um modelo que dedica, canaliza milhões de reais todo ano para fazer um desenvolvimento concentrado, centralizado, e que no final representa aquele modelo que vocês já devem ter visto, aquela chargezinha do que o cliente precisa, do que o programador pensou, do que o engenheiro arquitetou, e que aí no final era um balanço com um pneu e saiu uma montanha russa. Uma montanha russa que não sem trilho. Exato. Então, e aí por isso que eu queria fazer esse debate centralização e distribuição. Tem uma iniciativa legal, que é o challenger.gov, que é uma iniciativa do governo dos Estados Unidos, que propõe micro demandas a serem... Acho que é Cherry. Sem o R, não. Que é uma iniciativa que propõe micro demandas para que a sociedade pense em soluções, e essas micro demandas são remuneradas por isso. Pegando essa ideia de que o governo gasta milhões com um custeio só, que não gera inovação nenhuma, diga-se de passagem, vocês imaginem se a gente transformasse o custeio em custeio de soluções, de pequenos arranjos produtivos dessas micro soluções governamentais que vão criar valor pra caramba para quem está usando o poder público e, por que não, para os usuários do serviço público. E essa, é muito interessante que essa, o poder desse dinheiro de custeio pode gerar um poder inovador que a gente não tem noção do que ele pode, da forma que ele pode impactar. Então, eu acho que um desafio, e aí, pegando com a experiência aí das pessoas que eu venho conversando na CGT e da Esplanada, tem muita gente pensando nisso. Não é só o Diego que está aqui, eu não estou na CGT lá, mas enfim, as pessoas que estão... Nem você nem ninguém. Nem você nem ninguém, né? Agora está a deriva. Mas tem gente do MRE pensando isso, tem gente em vários Ministérios da Ação Exterior pensando em realmente quebrar esse modelo, porque esse modelo concentrador, o modelo fabril, como o Diego criticou, realmente não dá mais certo. Assim. Mano, essa gente que você fala é um antigo cara do MRE, Tem um. Mas tem aí, podendo falar ou quietinho lá? Não, podendo falar. Podendo falar. É o Gustavo. Eles, inclusive, lançaram agora um modelo digital para fazer essa contratação nesse modelo ágil. Assim, tá ligado? Vamos copiar os caras. E aí está inspirando muita gente. Qual que é a grande questão, né? Aí eu estou falando muito de governo, eu acho que vale depois a gente fazer um panorama de como trazer isso num campo de disputa de organizações fora do governo e até nossos próprios arranjos. Mas, esse modelo inspirador que está se construindo dentro do que as pessoas estão pensando e tem que quebrar, muitas vezes eles emperram no aspecto legal, e isso que é um pouco entristecedor. Assim. E aí o TCU muitas vezes não entende como que vai ser feita essa contratação, e aí a prestação de contas, se ela chega errada, esse gestor pode ser penalizado. Então, eu não estou aqui querendo propor que a gente faça a disputa institucional, obviamente não. Eu acho que só trazendo mais um problema. Mas, ao mesmo tempo que a gente não precisa, não estou propondo a disputa institucional, eu estou querendo colocar a oportunidade que isso se coloca para esses diversos arranjos. Aí, pensando o governo como uma plataforma, que alguns de vocês já devem ter ouvido essa expressão e que, para mim, eu acho muito interessante nesse modelo, que é o que eu queria falar no final da minha fala do Marcos Rio de manhã, que esse campo de disputa está se deslocando, a gente não está mais disputando diretamente o governo, esse campo de disputa está dentro da sociedade, apesar de a gente ter que disputar o governo para fazer essa abertura. E a partir do momento que a gente conseguir essa abertura e conseguir conscientizar e transformar essa ideia dos gestores públicos, o governo ele não deve ser um concentrador, mas um distribuidor, um facilitador das ações, ou seja, facilitar a integração das pessoas, facilitar o encontro. E aí, as consequências disso são, obviamente, uma desconcentração de renda, uma desconcentração de poder. Eu acho que é um ponto importante assim, a se fazer e se construir dentro desse diálogo. Permiti só adicionar dois dados aí nesse diálogo. Mercado de TI hoje, o governo, segundo o levantamento do PCU, né, mercado não é milionário, é mercado de 18 bilhões de reais só no ano passado. Então, ao ano se gasta em mais de 15 a 18 bilhões de reais em compra de equipamentos, licenças e desenvolvimento de software. Mesmo assim, nada funciona direito. E mesmo assim, acho que é o segundo dado que eu queria. Mesmo assim, duas semanas atrás eu recebo o representante da SFDI dentro do Ministério, numa reunião do secretário executivo. O camarada não tem um sistema de patrimônio, não tem um sistema de portaria, não tem um gestor de contratos, não tem o básico do básico de uma suíte de escritório para a gente poder começar a trabalhar. Mas gastou orçamento. Mas gastou orçamento. Essa é a realidade do governo hoje. Se você precisar de um sistema de portaria, o governo não tem um sistema livre cadastro de pessoal para você colocar no módulo. Ou não tem ou tem 18. Ou tem e não sabe que tem. Esse não caso, sabe se tem 18 ou nenhum é bom. Eu queria ir para acrescentar no TED ali, pô, tem algumas outras iniciativas que eu acho que são interessantes também. Infelizmente todas governamentais. Bom, uma acho que tem menos de um mês, que é o Laboratório de Gobierno, que é do Chile, uma iniciativa nova e tal, vai nesse mesmo sentido que a gente tem levantado. O Etalab da França. E. Etalab. ETA, sabe? E. Putz, eu acho que assim, o que. Não sei se é o que puxou, assim, mas é o que eu tenho com muita referência. Que é a galera do GDS da Inglaterra, que é o GovUK, os caras puxaram aí o bonde. Quem teve no Brasil Digital, um evento que o Ministério da Ciência e Tecnologia e o TCU fizeram umas duas, três semanas atrás, pôde sentar com essa galera toda e trocar muita figurinha assim, e os caras têm um sentimento muito bacana, assim, pelo menos da galera que eu conversei, principalmente o cara do GDS do Reino Unido. Pô, o cara trabalhava no Google, saiu do Google para ir pro governo. Pô, se alguém fizer isso aqui no Brasil, vão falar que o cara tá levando tudo fora ali. E, pô, ninguém largaria um trampo com o Google, assim, com o inovador e tal, para poder ir pro governo. Pô, acho que aconteceu o contrário. Se prender na burocracia, né? Saiu do governo, né? Vai levar vários. Eu acho que tem alguns elementos interessantes aí, até que a gente tinha que levar como, tinha que levantar como uma provocação. Né? A primeira que eu faço é a seguinte, a gente tem pensado muito nesse negócio das entregas ágeis, assim, né? Como é que a gente pode fazer entregas constantes, né? A ponto de fazer produtos mínimos viáveis, assim, uma forma mais constante, tal, a ponto até das pessoas nem perceberem que elas estão usando softwares novos a todo instante. É uma coisa orgânica. E, putz, eu li um negócio, li um tweet ali do Rufus Fuller, se não me engano, que é o cara da OKFN ali, que faz o CQN, que é esse negócio, assim como existe o movimento do Slow Food, que faz as pessoas repensarem ali como elas estão se alimentando, deveria ter um movimento assim também do slow soccer, assim, do slow development, assim, das pessoas também pensarem como é que elas estão consumindo aquele software. E a gente pensa nisso, putz, não, eu quero entregar rápido. Pô, então eu vou pegar um negócio que é livre, que está aberto, que está lá, tá, não, vou pegar, vou usar e é isso aí. Tá, mas a gente está pegando só por quê? Só porque está lá, porque é fácil e... Quer dizer, como é que a gente tem que repensar aí? Repensando isso, como é que eu penso as ações que eu preciso ter para chegar em algum ponto que eu quero? E aí eu estou notando que a gente tem, então, que pensar basicamente em duas frentes. Existe um conjunto de hackers que estão dentro dos governos e um conjunto de hackers que estão fora, né? Cada um em si vai ter um conjunto de táticas e estratégias. Pô, a galera que está dentro do governo vai tentando ali quebrar os contratos e tal. A galera que está de fora faz uma crítica geral e tal e consegue, de repente, entregar alguns produtos que a galera que está lá dentro não consegue por uma série de motivos e tal, assim. Eu pensando assim, a gente tem falado bastante de governos e queria puxar um pouco a provocação também para a gente pensar na organização do lado de fora. Basicamente, o que acontece, assim, se a gente olhar o Good for America, basicamente é isso. Pô, uma galera resolveu pegar o BEX e falar, olha, existe um conjunto de acontecimentos e iniciativas, nós precisamos não organizar elas no sentido de centralizar a iniciativa, mas no sentido ali de tentar criar essa rede, né, de tentar dar um corpo para essa rede, materializar ela. Então, pô, pegaram o negócio e basicamente organizaram, né? Criaram um eixo central, criaram um conjunto de elementos que balizam essas iniciativas e tal. E eu acho que, de repente, nós poderíamos pensar aí quais são esses elementos que unem a gente, quais são os elementos da rede que estão fazendo com que a gente esteja aqui hoje. Pô, as pessoas todas aqui acreditam, se não acreditam no software livre, pelo menos acreditam no software aberto, né? Se ainda não estão conscientes do porquê que o software tem que ser livre, pelo menos estão felizes que dá para ver o código. Acho que é um ponto que a gente tem que levantar. Segundo ponto, todo mundo aqui tem um entendimento da importância desses apps cívicos, né? Por que que a gente está fazendo esse tipo de aplicação e não estamos fazendo outra? Por que que nós estamos fazendo software para a galera poder se encontrar e não estamos fazendo CRM, né? É um outro elemento que nós precisamos levantar também. E eu acho que a gente precisava, assim, sair com... Repete o segundo. Oi? Repete o segundo. A importância dos apps cívicos. Por que que a gente está fazendo esse tipo de aplicativo e não outro tipo? Empresarial, não sei. Por que que nós estamos pensando nesses novos modelos e tal? E por que que a gente sempre está falando desse negócio dos métodos ágeis, né? Por que que a gente está falando disso e tal? E aí que eu vejo que a gente tem um puta caldeirão de experimentação aqui. É isso, as pessoas, a gente... Pô, aí nós gostamos sempre de utilizar as últimas versões, quando não a versão experimental do software aqui, pô. Quem nunca instalou um Debian Stable na máquina, pô, não sabe o que está perdendo, é isso. Pode ser que amanhã sua máquina esteja funcionando ou não, mas isso é muito legal, né? Esse negócio da experimentação, né, do novo, pô, de ter um toque de medo ali, pô, se vai dar certo, vai e tal. Mas, poxa, de falar, não, eu quero experimentar alguma coisa nova porque eu estou insatisfeito com a situação que está hoje, né? Então, acho que o princípio base, assim, do que está unindo a gente é que nós estamos inconformados com a situação que é hoje, tanto pela parte da sociedade civil, quanto o que a galera daqui fora vê para dentro do governo. E aí, pensando nessa história do governo, o que eu também tenho notado é o governo tem tentado, eu imagino que é muito difícil, porque, pô, nós somos um país de dimensão continental, pô, a internet a gente ainda está tendo ainda, pô, ampliação do acesso à internet, e isso em si influi da maneira como a gente se comunica, da maneira como a gente formou as nossas redes, mas é... Pô, nós estamos tentando seguir essa linha. Existem várias iniciativas de criar laboratórios de experimentação dos governos por aí afora. Pô, de experimentar novas tecnologias, novas metodologias, e tal, e eu acho que a gente também, de repente, precisa também sair com uma outra carta daqui, um outro conjunto de intenções dos hackers governamentais, a ponto de falar, olha, é necessário criar espaços de experimentação, é necessário que a gente perca o medo de errar e que a gente utilize os nossos erros para fomentar novas experiências, novas iniciativas e que elas em si possam também gerar esse buzz, né, uma conversação, uma viralização das coisas que acaba afetando esses dois mundos, né, que estão tentando se comunicar, esse mundo de dentro dos governos e esse mundo de fora. Eu acho que existe um portal aí, né, tipo, tem negócio do outro mundo e tal, existe uma camada extremamente permeável. Eu acho que elas são esses laboratórios hackers, como por exemplo é o laboratório da Câmara, como é o laboratório que o governo do estado de São Paulo está tentando criar agora, como são os laboratórios que as pessoas estão tentando criar por aí, tá? E aí eu acho que é interessante a gente, de repente, levantar essas provocações, né? Entender que houve um momento de uma tentativa já da gente emplacar o software do governo, essa iniciativa falhou. Acho que até tem que falar, pô, falhou miseravelmente. Pô, é isso. O que eu entendo que era o software livre lá em 2002, do que agora, caraca, nós não conseguimos avançar em nada. Eu acho que é interessante parar e discutir essa questão, fazer autocrítica e olhar para essa questão, sim, para tentar detectar. Principalmente porque eu acho que o momento é, não só o momento é difícil, mas eu acho que o momento é necessário. Né? Quando a gente fala dessa questão da conjuntura histórica e tal, pô, galera, o momento que a gente está é muito crítico, assim. Existe um avanço muito forte, pô, de uma massa conservadora, e assim como tem a galera progressista, que leva um conjunto de pensamentos, né, junto ali numa cauda longa, pô, tem essa outra galera também que, vamos imaginar que é isso, enquanto a gente está aqui tentando se organizar e ver o que a gente tem em comum, pô, tem uma galera lá do outro lado também, né, pô, nós somos uma aliança rebelde, tem um império ali, os caras também estão se organizando. Eu duvido que não tenha ninguém nesse momento fazendo uma coisa bem parecida com o que a gente está fazendo aqui, falando o exato inverso que nós estamos falando. Nós estamos falando de abertura, os caras estão falando de fechar. Nós estamos falando de experimentar, os caras estão falando de já seguir a receita pronta. Quer dizer, nós precisamos ter a consciência de que é isso. Por último, a gente também não pode se ausentar e fazer a disputa. É isso. Muita gente fala, não, mas eu não gosto de disputar. Galera, meritocracia é falácia. Software livre pode ser melhor que o proprietário. Se a galera do software livre não for lá e não fizer a disputa, pô, e tem uma hora que vai ter que socar o dedo no olho do coleguinha, pô, é isso. Os caras do software proprietário vão entrar na parada e vão pra cima também, porque os caras não vão querer jogar limpo. Né? Então eu acho que a gente não pode se ausentar de fazer essas disputas, tanto enquanto governo, tanto enquanto sociedade civil, e acho que isso tinha que estar num documento aí que a gente soltasse no final dessa atividade aqui do Encontrão Marco. Eu fortaleço a ideia de que é o mesmo nome do coleguinha. Mais ou menos por aí. Mas eu só ia completar que eu só acho que essa disputa, então, ela tem que se dar, mas ela tem que se dar pela estabilidade, senão os autoritários ficam sempre nessa coisa do novo, da explicação, dos lados, projetos mais complexos, não conseguem se manter. Ok. Isso, e uma coisa que eu queria pegar da fala do Deco é que, tipo assim, ele fala de uma diferença bem clara dessa barreira, do que está dentro do governo e o que está fora do governo, e eu me pergunto de quanto que a gente quer colocar esses dois para conversar, ou quando a gente, na verdade, quer acabar com essa divisão e pensar que a gente não está em dois negócios. Tudo é um ecossistema de governança. Acho que a mudança de chave aí é mais do que como a gente vai interagir com o governo, mas é qual que é o nosso papel em governar esse processo, pensar junto esse processo. E aí, por exemplo, uma coisa que eu estava falando, a gente pode ter um lado, por exemplo, das empresas, dos empreendimentos, dos desenvolvedores que estão na ponta, que precisam pensar a sustentabilidade do dia a dia. Tem o lado dos projetos, das entidades da sociedade civil, que muitas vezes captam projetos e aí acessam essas instituições para desenvolver tecnologia. E aí tem várias dessas instituições. Então é uma rede que a gente tem conversado muito pouco Então, assim, se a gente analisar, as instituições conversam um pouco sobre os projetos que elas estão fazendo e estão propondo. Os empreendimentos conversam um pouco sobre as soluções e os projetos que eles estão desenvolvendo. E os governos, a gente vem falar que o governo não conversa. Né? O normal é isso. Então, a gente está também entendendo que os governos conversam um pouco sobre como encontrar as soluções. Então, acho que o legal desse grupo aqui também é isso. É a visão da governança desse arranjo e sem olhar para o governo como uma outra coisa. Sim, esse cara, você é um cara também do governo, está aqui pensando nisso, você faz parte dessa cadeia. Entendeu? O governo como parte da cadeia, não como um cliente ou só fomentador, ele é parte da cadeia. E geralmente é uma parte mais problemática da cadeia. E a parte que mais sustenta, né? E a parte, exatamente. Da onde vem o grosso do investimento, o grande recurso, é claro. Eu acho que tem duas coisas assim que a gente precisa ter clareza. O mercado ele não dorme. Essa é uma frase que é cunhada geralmente quando você vai fazer curso de bolsa de valores. A primeira coisa que o cara fala, o mercado não dorme. Isso não é uma falácia, isso é realidade. As empresas de software proprietário que escutam fatias do mercado de governo, elas literalmente não dormem, elas escutam todos os dias, elas monitoram, elas escutam passo a passo. Eu assumi ali, estava brincando com o pessoal esses dias, comentando. Eu assumi a CPTI tem 40 dias, eu recebo duas vezes, três vezes por dia e-mail de empresa convidando para fazer a apresentação dos seus produtos. Nenhuma delas é software livre. Todas elas querem vender licença para a Oracle, da IBM, não recebi e-mail ainda da fábrica pedindo para apresentar a solução, não recebi e-mail do Hackline pedindo para apresentar a solução, não recebi nenhum e-mail de nenhum startup. E aí faço a provocação direta mesmo, porque essa é a ideia. Eu acho que é importante ter clareza de que é preciso disputar esse mercado e não esperar que o governo venha atrás desse mercado. O gestor do governo vai sentar, ô meu camarada, eu gosto de você, você é tão legal, você faz as coisas ali, você abre o código, vamos tentar trabalhar. Não é isso. Quem tem startup, quem tem empresa, quem disputa espaço no mercado, tem que entender que o mercado não disputa, tem que sentar e bater na porta e falar, bicho, quero te vender a solução. Esses dias eu liguei lá para um camarada aí, muito carvalho, não sei quem já conheceu, eu vivo nesses fóruns aí. Chamei ele para conversar. De DevOps. Sobre budget e sobre outras coisas. Para minha surpresa, o cara tinha uma empresa com software livre, com parceiro com budget e tal. Aí eu parei a discussão um pouquinho, mas eu falei, e aí, cara, você tem um termo de referência para apresentar? Você tem um modelo de contratação? Você tem uma área de registro de preço no mercado que você possa apresentar? Ah, não sei, eu estou pensando nisso ainda. Então vai para casa, pensa nisso, olha, você se decidir, você volta e senta aqui comigo, porque é isso, o mercado de governo é um mercado de contexto. Não é um mercado para principiante, é uma coisa que você vai brincar. Olha, você pega e vai falar das facções do governo, né, das estruturas burocráticas ali que disputam o governo. Você vai lá e vai ver que são as mesmas empresas que detêm os mesmos contratos com as mesmas licenças de software com 90% da esmagada. Só é diferente onde tem muito mais recurso, onde tem uma outra influência muito diferente. Mas, Allen, representante Microsoft, Alçar, Algar, Módulo, são as empresas que estão ali faturando milhões e milhões, Stefanini, as fábricas de software que são 5, 6 fábricas só, que são as mesmas, dividindo todo o mercado da esplanada, nenhuma delas com proposta de desenvolvimento de software livre. Precisa de clareza para o cenário dessas curvas, para daí começar a pensar o que é um arranjo produtivo digital. Como é que o governo pode intervir, que eu acho que aí tem uma força específica para essa palavra, quando a gente fala de fazer uma política pública, a gente está falando do Estado intervindo no mercado e na sociedade para reequilibrar as relações. E reequilibrar as relações numa proposta de um projeto de nação. Então, o que o Estado tem que fazer para intervir nesse mercado de software e construir mais estruturas de produção de software livre, conseguir contratar mais empresas que desenvolvem software livre? Olha, eu tive que ter no mínimo uma exoneração fiscal bruta para cada empresa que quisesse abrir seu código. Então, pego lá, eu tenho a Etnos funcionando no Paraná que desenvolve um software chamado Delibera. Pô, só do cara provar que ele desenvolveu um software de comunidade, ele fica a bater metade do ICMS dele, se não inteiro. É isso que a gente tem que discutir quando a gente fala de arranjos produtivos. Eu tenho que criar formas de fomento para que essas empresas possam disputar o mercado e disputar não em pé de igualdade, mas em altura, porque elas estão atendendo o interesse nacional. Elas estão atendendo um projeto de nação. E um projeto de desenvolvimento científico e tecnológico precisa ter outros patamares de disputa, que não precisa estar de pé de igual, tem que estar mais alto. Então, o cara vai desenvolver software livre, pô, eu tenho que dar para ele condições de incentivo fiscal, eu tenho que dar para ele tecnologia, eu tenho que dar financiamento no BNDES. Quantas dessas empresas que nós temos aqui hoje já foram no BNDES buscar um financiamento ou disputar uma linha remate lá no BNDES para desenvolver software? A Microsoft está lá no BNDES disputando, a IBM está lá, né? A TIM, a Oi estão lá no BNDES disputando. A TIM Saúde. A TIM. Até do ponto de vista das séries, né? Elas estão lá buscando recursos para a Cearense. Que é o Aliança do Belo, dos caras, né? Vamos falar a verdade ali. Ah, é a CU. É a CU. Ó, pessoal, precisando pensar na pausa do lanche aí, senão a gente perde o lanche. Claro, você quer falar. Eu queria só fazer uma comunicação que podia fazer um bate uma bola com ele. Será que você permite? É tá sem comida, hein? Posso só colocar um negócio rapidinho? Não, acho que a gente tem que incentivar que as outras pessoas falem também, que aí se ficar, tem que mais gente falar aí, galera. Vamos pedir a inscrição aí, por favor, aí que o debate tem que ser mais plural. Desculpa, é isso aí, pode questionar. Mas a inscrição é o velho método, eu sou a favor. Não, é super rápido, aí que o Diego colocou duas questões aí. Um no campo de disputa desses arranjos, em disputar esse mercado econômico. E outra é a disputa interna do governo. Só queria fazer essa separação, porque disputa de mercado do governo, eu acho que agora que você colocou essa abertura aí, um monte de empresa pequena vai começar a bater na tua porta lá para poder propor solução e tal. Mas quando você fala em disputar isso no geralzão, é complicado, porque o governo, enfim, os CGDs vão lá e colocam aquele TR com um capital social de no mínimo 1 milhão para as empresas. Aí como é que as empresas pequenas vão disputar esse mercado? Não tem como, é aí que está, eu acho, essa disputa interna. Até porque a administração pública, ela não incentiva a inovação, ela ao contrário, essa coisa do bloqueio legal, ela retrai a inovação. Os caras têm medo de botar o dedo na reta, e inovação o que é? Botar o dedo na reta, ser disposto ao erro, se expor ao erro. Então eu acho que tem duas frentes aí para você falar. Mas que eu acho que é um negócio de hackear a estrutura também. Acho que o Gustavo fez, por exemplo, foi isso. O cara chegou lá, vou hackear o termo, velho. Chegou lá e criou um termo de referência completamente diferente, pô, da fábrica de software, né? Isso, cara fala de métodos ágeis, fala das unidades de valor, o desenvolvedor tem que ficar lá no negócio e tal, o cara vai verificar se a empresa está pagando bem o desenvolvedor ou não e tal. Tem um conjunto de coisas. E tem, na verdade, existe um conjunto de elementos que permitem a gente, pô, literalmente hackear o governo. Tem o negócio, pô, da dispensa de licitação. Há gastos até 8 mil. Puta, mas como é que eu vou gastar só 8 mil? Brother, é isso. Tem um conjunto de elementos que você pode colocar aí que te permite. Pô, e dando essa hackeada na lei. E aí, tem cara que hackeia a lei com mal. Craqueia, né? Aí tem a galera que tem que hackear o negócio. Tem como? Tá aberto ali. Mas envolve, pô, sentar a bundinha na cadeira, pegar a lei e ler. Chato pra caralho, burocrático pra caralho, mas. Deixa eu dar um exemplo de uma coisa jurídica. O que aconteceu no Cine em São Paulo, no centro cultural, assim, a gente sempre precisa ter uma rede sem fio para as pessoas. Quando a gente foi falar com a Prodan, que é o empresa de proteção de dados do município, eles colocaram para a gente. Eles colocaram para a gente que a gente tem duas leis que impedem isso. Uma é uma lei municipal falando que toda a rede municipal precisa ter filtro de conteúdo. E a segunda, falando, é uma lei estadual falando que toda a LAN, LAN houses, precisam ter cadastro. E aí então ficou com dois logins para fazer durante 3 anos. As pessoas odiavam aquilo. Quando veio o governo Haddad, ele queria colocar 120 traços digitais na cidade. E aí a Prodan, claro, foi falar isso para ele, certo? Aí eu falei, não, eu não vou conseguir fazer 120 traças digitais. Por causa disso, a gente tentou e não conseguiu. De repente começaram a implementar, eu falava com os caras, como que vocês conseguiram implementar isso? Porque não tem login nenhum. Sabe o que eles fizeram? Eles falaram com a Prodan. só que eles não aceitaram aquilo. Aí eles fizeram uma coisa chamada consulta pública. Quem que estava na consulta pública? Uns caras chamados advogados. E aí os caras falaram, cara, então, a gente tem uma coisa que é a lei municipal e a gente tem que ter filtro. Aí os caras, o advogado falou, não, vocês não precisam, porque essa rede não é corporativa. E a lei é só para a área corporativa. Já em nenhum login. Aí o segundo é, ah, então, mas e a coisa da Lan House de cadastrar? Então, não, porque a Lan House só serve num espaço privado. Vocês são espaços públicos. A lei não pega aqui. Aí eu acho que consulta pública, chamar quem sabe, ou que enche, que acha brecha, é uma coisa. Eu comecei a pensar, pô, vou fazer um consulta pública. Onde é o problema que eu tenho? Os advogados hackearam. Os advogados hackearam o bom mesmo, cara. Tipo, a gente não consegue, porque os nossos procuradores não querem hackear o governo. Os advogados de fora, tem que vir o pessoal de fora hackear. Os procuradores não querem hackear o governo porque eles vivem para aquilo. Entendeu? Acho que essa coisa me deixou uma coisa que impede. Eu fiquei 10 anos ali, sempre vem procurador, então. Tem que passar por isso e isso, e talvez não passe. Acho que o vídeo me sabe, né? Tenta, a coisa não deixa o teu servidor com a segurança, inventa uma lesão ali e tal. Doce, sabe? Tem que vir alguém de fora como cidadão e falar, ó, gente, não se fosse assim. Bom, mas eu também já tenho um costume assim de gente de fora falando assim, ó, me bota nessa mais. Porque tá todo mundo tentando ajuda externa. Galera, 4:30 aqui de volta, a gente tem até às 6 e pouquinho. Não vem em casa, mas a gente tá usando de forma mais inteligente o espaço, porque a gente os espaços parceiros. Então a gente exige que a gente se planeje mais e que seja mais tudo muito mais otimizado. Pois é, aí na verdade agora a gente nem tá pensando em ter um espaço lá. A gente tá pensando que nem no espaço. Você tá vendo que é estranho? Uof.fr, uof. E o outro é o gov.uk que você falou. Que é literalmente gov.uk o endereço. Ah, é isso mesmo. Cara, e do gov.uk os caras fizeram um processo animal, assim. Colocaram um negócio que é o seguinte. Galera, nós queremos... É isso. Tem que criar o melhor serviço digital disponível. Tá, e agora nós vamos botar uma votação. Qual serviço vocês querem que seja o mais poderoso? E aí era várias coisas e tal. Aí o que ganhou era registro para votar. Porque a galera lá tem um sistema de votação e meio... Você precisa se registrar uma vez para poder votar e tal. Aí esse serviço é totalmente online. E aí os caras fazem umas coisas do tipo, eles trabalham muito esse negócio da transparência, né, essa transparência é bem, e os caras têm gráfico de processo, assim, então hoje você consegue descobrir, por exemplo, se você for nesse site do registro para poder votar, tem um custo por transação, então cada pessoa que vai lá e se registra tem um custo assim, ó, tá? Que envolve o negócio da infraestrutura, acesso. Caralho, os caras vão ter um custo de transação do registro digital. Do sistema, é. Ah, sim. E aí ele falou, né? Ah, pá, que isso? Aí ele dá o exemplo, Vamos ver como Não, só à vontade. E o laboratório de governo que tem um videozinho maneiro. Esse é o gov.uk. Esse aí mesmo. Tá. Aí você consegue sair abrindo o negócio. Nossa! Puta, aqui que era um negócio, só que agora eu esqueci daí que eu tava falando. Ó, friozinho. Beleza. Como é que tá o tempo lá em Brasília? Cara, uma friaca da porra, velho. Pô, é? Parece Curitiba. Cara, ia perguntar pra você, e essa plataforma nova aí que você criou? O que é o... Plataforma Brasil, não é? E aí? É. A gente tá gostando, assim, mais do objetivo, assim, em geral, né? O processo tá nascendo agora. Menos. Porque a agência de produto não é nossa, né? A agência de produto não é compartilhada. Como que é isso? A agência de produto é esse controle sobre as unidades, as unidades que entram, o design, esse, entendeu? Então, ah, mas é serviço, né? Ah, então, não é de vocês, assim. Não, é de TS. TS? TS de Madureiros. Cada gráfico com. É de um. É, esse é um financiamento lá da Open Societies, com o Beijo. E aí a gente. Entendi. Mas é. Tem essa conversa rolando, assim, a gente fazer. Não está para fazer ativamente, né? Porque hoje acaba sendo um serviço de costume, de celebrate, a gente sabe. Até falei para eles, falei o lançamento, né? Falei, ó, de novo. Se quiser, a gente pode combinar e ir lá para fazer toda a comunicação que a gente pessoalmente conhece, com a rede, de arte, Claro, o vídeo na próxima versão só tem um ainda, né? Só o primeiro ciclo, mais três, na verdade, na parte, né? Nesse ciclo, três fases do ciclo. Então, mas no final, acho que vai ter seis atualizações, assim. Mas o importante é estar nessa posição, né? Eu sabia que vocês vão sempre falar melhor ali de uma stack. Nossa, um stackzinho bacana ali, eu não conheci aquele. Eu vi aquela vaga lá que vocês estavam pedindo, né, de front-end lá. E aí vocês estavam pedindo, como é? Mithril? É. Falei, caramba, que porra é essa? Deixa eu dar uma olhada. Aí comecei a olhar ali e falei, caramba, velho, que paradinha maneira dele. Não, o Lucas é iniciado, né? Ele é sempre melhor. Qualquer lançamento, o cara já testou e já está sabendo usar. É isso que eu acho que, assim, que é o negócio da experimentação em torno é isso. O governo tem que se apropriar muito rápido, porque é um negócio muito dinâmico, entendeu? Então você pega lá, eu tenho uma galera lá do grupo de usuários Python, em Brasília, e aí muita gente trampa no banco e tal, muita gente trampa no BD, uma galera na caixa e tal. Aí, putz, agora que os caras elaboraram um grupo que vai sentar pra estudar Angular, assim, sabe? Tipo, quando os caras estão quase indo pro Angular 2, assim. Quer dizer, ou o grupo já estuda o Angular 2, velho, ou não. É, eu poderia ver. E aí tem um grupo no Telegram também que é. De. Pô, galera, só pra ele me envolver, então a galera do servo. Porra, um dia eu acordei lá, tipo. A gente tá lá, tenta acompanhar. Não, sim. Mas aí um dia eu acordei com a macaca lá e eu. Pô, não sei o que tem, esses times tudo monolítico, pai e tal, não sei. Que isso, cara? Você pega essas, basicamente, TI das empresas públicas, assim, cara. Cara, o time de inovação é uma galerinha, assim, pô, super bem apontadada, que conseguiu ali romper um pouquinho do sistema, mas a empresa em si não fala, pô, não, nós vamos... Esse é o modus operandi agora. Pô, time ágil, assim, sabe? Inovação. Aí você pega, né? Quem tem vontade de trocar o último loop pelo Expresso? Ninguém tem, velho. É isso, se não der uma experiência bacana pro usuário, velho, os caras nunca querem trocar o negócio, é o que eu falo. É isso mesmo, esse é o erro. Mostra, viu? Tá lá. É o erro. Os caras, os selfies, tá? O Djalma, né? Os selfies da cultura digital. Procuiam, como você propôs aqui, a dificuldade, a compreensão, isso não é verdade. Lógico, não é assim. Pelo amor de Deus, né? Não é assim. Não, mas é isso, é que a gente tava falando assim, cara, você tem que dar uns produtos assim, velho, que o cara, a hora que vê, mano, ele tem que vomitar um arco-íris, velho. Porra, que porra que eu mando, tem que entender só. Sites bonitos, velho. Um vira a entrada do outro, né? Sim, claro. Se a experiência é boa, o cara fala, pô, a experiência é boa. Então, mas vamos te falar aqui. Pô, eu acho assim, que tem umas coisas que são muito simples mesmo aí, assim, né? Pode ficar o discurso do software para além do poupar, né, que é uma coisa a mais, que é a lei do software livre, quebrar com o modelo fabril centralizador. Geralmente no governo, né? Será a mudança do governo em relação ao modelo digital, as entregas mais ágeis, né? Que é mais um contraponto ao modelo da empresa e do software livre. Pensar em arranjos produtivos como programa do governo mesmo. Eu acho que talvez seja talvez uma coisa também do mercado que pode ser como hackear a lei e achar brechas, né? Isso tira sempre essa questão do software livre como ponto principal, talvez, que tem que ser debatido, já que está gravando em cima disso. O que me propõe, surgiu até agora, penso eu, são essa carta de intenções, os hackers e não hackers do governo, falando dessa questão de gasto, do governo não priorizar, como mudar o modelo. E depois só de projetos que tem aquela primeira proposta que você colocou. E dentro desse caixa de intenções, talvez colocar essas proposições para estimular a questão de software livre, que foi colocado. Não, lógico. Não tem mais financiamento, remuneração fiscal, incentivo à inovação. Conversar muito assim, para essa questão do governo como protagonista, repensar a forma do governo, que tem esse mercado para descentralização, repensar as oportunidades, e a questão da lei conseguir como mudança de mercado. Eu acabo de falar que essa discussão, mas para mim, para mim, falta um pouco nessa batalha de mercado que me apetece mais coisas. Eu, como empresário que trabalha com empresas de mercado, eu queria muito conhecer pessoas que eu estava nessa semana também para conversar, ver alguma parceria. E essas outras informações, que foi no meu caso, que sempre senti essa falta muito grande. Eu acho que quando você coloca a gente no tiro, essa proposta, né? Ao invés de competir, colaborar, pensar coisa, abrir. E abrir é uma das coisas que você faz. Pô, nós estamos assim, estamos vendo isso, estamos nesse modelo, o que é que a gente quer, como a gente pode ajudar. É engraçado que uma vez você já pegou um cara que tomou errado, assim, aí fala assim, vamos chamar a gente pra conversar? Pô, você tá querendo formar um cartel? Não, não é cartel não, brother. É baseado pra conversar. A gente já acabou de sair do movimento? Como assim? Eu estou puxando toda a relatoria, e as informações para soltar para vocês também. Já estou organizadinho, eu faço várias proposições um pouco que seria aqui. Ah, você quer fazer uma curadoria toda? Eu sou o relator. É isso, no Telegram. Ah, é? Não, eu consigo, deve estar, né? Mas eu coloco no grupo e boto lá, pronto, vai rolar lá os. É mais dinâmico, é menos organizado. E talvez seja a ideia de fazer um grupo mesmo, talvez as posições seja esse grupo, até para que deve ter feito talvez o trabalho da curso de projetos, claro que é um pouco melhor, uma ideia, né? Talvez levante uma questão que a gente não está separado. Muitos podem fazer projetos separados. Tem muita gente no Bitbucket, tem muita gente com o software livre, tem muita gente no Bitbucket, tem muita gente com Git personalizado. Como é que a gente faria isso? E aí, no fim das contas, fica super difícil de encontrar. Tipo, eu tava com a software de mapeamento de computador, não só me bota só 8 mil. Não achei muita coisa boa. Ele tava na clave, rolando uma coisa legal. Alguém teria que fazer a inserção de informação, né? Tipo, olha, existe um link novo lá no GitHub de gente fazendo tal coisa. Olha, novo link. É que alguém tinha que colocar as informações em algum lugar, algum lugar dessa bibliotecas. É, porque muitas pessoas das bibliotecas de acesso à monografia e tudo mais, o EndNote faz um pouco disso. Você puxa as bases de vários e coloca, você pesquisa uma coisa, vai lá no servidor e puxa de vários. Essa informação bem encontrada aí. Essa informação existe, está lá naquele campo. Você quer saber se isso existe, né? Você quer saber onde é que está. Tem que saber onde é que está. O fala e tal, ele encontra isso. Quer dizer, fazer uma pessoa já, né? Colocar os problemas mesmo e ver o que você pode fazer. Só, como vai tomar então? O Irá me deu uma bronca agora no café. Pra gente. Mas a gente já estava na nossa agenda aqui de pegar esse cravate para priorizar quais são os encaminhamentos. Né? A gente teve já uma parte. Mais focada nessa reflexão, nessas referências, mas agora que é bom de colocar a mão na massa, né? Tem aí uma ferramenta como o Hackpad que pode nos ajudar a sair com peso, né? Se tiver quem falou de uma carta de compromisso, eu já vou até tentar levar a gente para um nível não só de compromisso, mas também de já escrever o que seria esse, né, dadas as referências, o que nos une mesmo, também na linha das semelhanças. Mas principalmente tentar olhar o que a gente já tem construído. Acho que é um bom símbolo para a gente não fazer o que tem feito com as ferramentas, com o nosso encontro também, né? Que é não olhar o que já está construído e considerando daquilo, né, dar um passo para frente. Por exemplo, a gente tem um grupo já chamado Hackers BR lá no Face, que tem ou não, acho que todo mundo aí está. O Telegram também chamado Hackers BR. E cada um, né, já detém aí um conhecimento vasto de conjunto de ferramentas, sabe? O que vocês acham da gente, de repente, já sair daqui com todo mundo, pelo menos nesses grupos, né, de Telegram e Face, e ter nesse Hackpad as referências que a gente já compartilha hoje, os links. Acho que isso pode ficar mais pro final, essas de links e tal. Mas pelo menos entrar no grupo, e no Telegram acho que é fundamental para a gente continuar essa conversa, né? E ter também como depois ir colocando esse momento. Queria convidar também a priorizar o que mais a gente pode fazer, a sugerir encaminhamentos, se o pessoal, as ideias que a gente já tinha trazido, alguém tem mais alguma ideia para a gente. Já foi falado a carta compromisso, já foi falado desses grupos de comunicação e a lista de referências. Mas a gente tem uma plataforma que olhar essa pessoa para ajudar. Uma plataforma que olhar essa pessoa. Plataforma? Olhar isso. A gente também discutiu a questão da Facebook, o pessoal fez a pergunta em Brasília há pouco tempo atrás, pensando nas novas comunicações livres e tal, se a gente vai discutindo, não sei. Eu acho a Coreia legal, mas ela tá com algumas dificuldades técnicas, assim, que tá deixando ela bem reta, bem complicada, para que não é menos. Mas isso é porque eles estão com problema de doações, que quiseram ajudar lá, eles estão precisando muito de conhecer o pessoal lá, seria muito legal. Mas ela é um ótimo modelo de gestão também. Eu até pensei nela quando a gente estava debatendo esses exemplos do governo, direto ou indireto, esses laboratórios, assim. Eu acho ela um laboratório muito bom. E um laboratório da onde sai muita coisa, da onde acontece muita coisa, vira prática mesmo, assim, eu acho que muito mais do que alguns laboratórios. E só ela tem essa habilitação técnica para se formar um grupo, mas ela é muito legal como exemplo de sociedade civil organizada, de tudo que eles conseguiram construir ali, porque tem pede ali dentro, tem agenda, tem blog, tem todas as ferramentas. Eles lançaram até o guia localizando, né, que está disponível na internet também. Mas eu acho que eles conseguiram encontrar um jeito de transformar tudo ser muito dinâmico e ir logo para a prática. Assim. Eu acho que realmente é um modelo a ser uma referência também. Desculpa, eu perdi. Corais. Corais com Corais. Corais com Corais. Vou deixar claro que quem conhece tem que conhecer o Corais. Eu queria só colocar dois pontos rápidos. O primeiro é que a gente, essa iniciativa do Code for America, sim, eu notei assim que ela tem um. Ela expressa um fluxo ali, né? Ela forma um conjunto de pessoas ali, de multiplicadores, os multiplicadores vão para o governo, por outro lado ela comenta um conjunto de iniciativas que consegue também dar respostas para o governo e tal. E aí eu sinto, assim, se eu pudesse enxergar isso mais de fora, eu entenderia que isso é praticamente um processo de incubação. E eu acho que muitas vezes o que falta assim, para algumas iniciativas nossas é incubar. A iniciativa ela começa a aparecer, ela começa a florescer, mas é um negócio um pouco selvagem, assim, é um negócio ao vento, né, sem ter às vezes um solo adequado para crescer, para florir e tal. Então, de repente, a gente teria que imaginar que é isso, que a partir desse estado que a gente está hoje, a gente deveria criar um processo de incubação, que conseguisse pegar novas iniciativas e falar, olha, não reinvente a roda, reutilize isso daqui, crie um conjunto, é isso. Organiza o arranjo produtivo, pô, o seu entorno e tal, e... Sim, como uma tarefa, um mapeamento das iniciativas que já começaram e por que, que elas não foram adiante. Isso. E tentar resgatar isso em vez de tentar reinventar. Eu acho que esse processo de incubação tem essa missão de fazer esse entendimento, né? Você vê que tem aquele negócio, tem uma hora ali, eu não lembro qual que é o nome, da galera que dá aquele, da linha de pensamento. Né, a galera que consegue ler o processo e escrever um textão, todo mundo fala, pô, o cara conseguiu sintetizar o espírito do momento. Então, acho que o livro faz, né? Tipo isso, assim. E eu acho que, por último, pô, é pedir pra galera, vamos lá, galera, eu sei que todo mundo aí deve ter alguma ideia aí guardada, tal, com a vontade de falar, de expressar alguma coisa, pedir que a segunda rodada aí mais pessoas falem, né? É, eu queria... Peraí, só... Vamos respeitar então quem quer falar. Ah, é isso. É, só ia fazer uma provocação antes de ele falar. Eu acho que o papo do Bob, eu acho que é uma discussão que está no nível que eu queria tentar provocar da gente descer, de como se a gente estivesse aqui numa conferência. E eu acho que a gente devia pensar que a gente está aqui num encontro, que a ideia é muito menos sair com, ah, devemos ter uma política de incubação, que é óbvio que isso é importante levantar, mas mais, tipo, como é que a gente incuba aqui agora, eu, você e... Entendeu? Eu queria tentar provocar isso, e aí, de repente, eu já tenho... Não, o meu pensamento é mais low level, é isso. É mais de iniciativa nossa do que imaginar uma política lá na frente que vai incubar a gente. Exatamente, eu acho que a gente já podia... O que a gente consegue já se incubar, que micro-arranjos tem aqui possíveis. Então, por exemplo, Hacklab, Núcleo e sei lá o que, que são empresas... A Secretaria de Juventude com o Palmalab, que é uma prefeitura e um laboratório que estão na mesma cidade. Fundação Cultural da Bahia, com que outro estado está aqui? UFG. UFG, enfim. Queria. Desculpa. Mas se tiver isso, tipo, a gente fazer alguns grupos? Não, eu sugiro a gente ir mais nisso. Mais, tipo assim, focar a proposta, o que, que a gente pode. Fazer arranjos. Qual arranjo possível aqui, gente? O que você precisa? Que a gente pode seguir. Eu permei vários grupos da prefeitura, né? E sou ciclista também, e por isso a gente se mete muito com urbanismo, né? Essas coisas. Uma das coisas que eu participo é um debate sobre participação popular, né? Dentro do debate de participação popular, eu fui dentro do sábado agora, e eu fiz uma pergunta com um advogado que estava lá, que entendia sobre leis de participação popular e tudo. Eu falei para ele, ó, já teve um projeto residencial lá perto da minha casa, para já vocês entenderem por que eu estou falando isso. E aí fizeram uma reunião dentro do governo para discutir o projeto com a sociedade, com a audiência pública. Só que na audiência pública, foram duas pessoas. Isso aí caracterizou que a audiência foi realizada e que eles cumpriram o que tinham que fazer. E uma crítica que eu fiz à audiência, eu falei, vocês deveriam ter cancelado isso, porque isso foi um fracasso. Você teve uma audiência com duas pessoas, você foi fracassado, você deveria, se eu pudesse falar, porque deveria ser demitido. E aí, eu fiz uma pergunta para o advogado se existia alguma legislação que dissesse que houvesse um critério mínimo para participação. E isso aí vai mais no negócio do plano diretor de São Paulo, que lá eles conseguiram muita participação online, um pouquinho abaixo da participação presencial, né, de sugestões, né? Então, de qualquer maneira, eles fizeram uma plataforma online e eles conseguiram mais de quase 1.000 participantes, 1.000 sugestões para um plano diretor de uma cidade. É fantástico. Então, aqui, a Secretaria de Urbanismo veio me dizer que fez um portal lá, teve 2 acessos também. 15 pessoas fizeram cadastro, tá? Então, ela mandou cancelar. Qual que é a minha proposta? Uma coisa que eu estou trabalhando, trabalhei na Secretaria de Desenvolvimento de Direitos Humanos, Cidadania e Direitos Humanos aqui, foi uma cartilha sobre bicicleta na cidade, mostrando os cidadãos e as suas experiências, e aí os modelos de desenvolvimento, blá, blá. O que é essa cartilha importante? Pega de outro município, ele vai entender o que é a ciclovia, o que é a ciclovada, ele tem os critérios técnicos e tem as experiências das pessoas. A partir daquilo ali, ele consegue enxergar a sua cidade dentro de uma cartilha. Então, outro exemplo de cartilha. Lá em Nova York, eles fizeram uma cartilha de desenho urbano. Como se faz uma ciclovia aqui em Nova York, como se faz uma calçada, eles fizeram vários critérios de como se desenvolve o urbanismo lá. Por quê? Para espalhar para outras prefeituras. O que a gente pode tirar daqui? Como que se faz o termo de referência para valorizar o software livre? Sabe? Como é que a gente faz para... Por exemplo, a gente está lá na coordenadoria de juventude, a gente descartou essa possibilidade de contratar uma empresa para desenvolver o software também. A gente já tinha cogitado a possibilidade de contratar a empresa, mas que ela desse um código de software livre para a gente. Ela desenvolvia e me dava tudo. Entendeu? Só que aí a gente achou melhor o caminho que a gente está seguindo agora é de contratar alguns consultores para trabalhar em conjunto com a nossa secretaria e com uma célula de desenvolvimento da própria prefeitura e desenvolver em casa o sistema do Corvador de Juventude. Tem a rede social, tem aplicativo, provoca mais interações entre os usuários também. Uma sugestão. E aí, a gente pode fazer essa cartilha dizendo como é que ajuda a mim, entendeu? No meu caso, de repente, se vocês me ajudando, a gente consegue elaborar alguns tópicos como se fazer isso dentro da prefeitura. Como que eu faço para o meu projeto ser importante para a secretaria que é do lado da minha? Como é que eu vou divulgar isso para todo mundo? São várias questões. Eu sou um cara que era contra a prefeitura, contra o prefeito. Eu já tacou bom em mim praticamente no evento dele aqui, nos viadutos aí. E aí eu cheguei e falei, o que adianta eu ficar querendo que o prefeito caia da escada? Não vai adiantar nada, eu vou tentar entrar lá e fazer alguma coisa diferente. Entendeu? Aí tô lá discutindo muito, aumento o custo. Depois de um ano minha chefe saiu, agora já tô podendo participar de evento, né? Aí também é com o bom evento desse cara. Então vamos lá, né? Enfiar o dedo no olho, né, galera? E de repente um comportamento de uma secretaria contamina todas as outras. Inclusive redes sociais, um modo como a nossa secretaria de juventude é mais escolar e tal, já tá passando para toda a prefeitura. Então a gente influencia mesmo o sistema, hackear o governo, como você falou. Fazer uma cartilha. Como é que eu posso, então, amarrar, então? A sugestão, acho que é assim, deve fazer uma cartilha que auxilie você chegou no governo, como é que você faz a experiência de hackeamento, de divulgar o software para a secretaria e tal, uma cartilha nesse sentido, né? Eu acho muito legal esse exemplo como uma solução de um problema pontual, mas eu acho que ele pode depois ser pensado em licenciado e isso ser remixado e reproduzido para outras esferas também, a gente falar em estadual e falar em âmbito federal também, e de repente versões para usuários, por que que está se migrando para esse sistema, o que é software livre, como é que o cidadão, o que tu tem a ver com isso? Para os gestores também, gestor, olha só, por que que vai mudar o sistema e não é um sapo que tem que pensar que é trabalhador, mas que olha tudo o movimento maior do qual isso faz parte, de repente podia se adaptar a alguma coisa direcionada a despertar uma vontade de empreendedorismo também na empresa que está trabalhando com tecnologia, daqui a pouco, eu quero fazer uma frutinha para ficar rico. Tá, sei lá, pode levar esses benefícios de trabalhar, pode, talvez não ficar assim, mas pode dar uma contribuição muito boa para essas diferentes esferas, enfim, eu acho que isso pode dar um... É, uma das coisas que eu tinha... Comunicação, pessoal, artista, comenta... Eu acredito que eu falar, sobre já falei. Como não, eu sou eu, não tinha outro respeito. Deixa eu só terminar só com um toque. Só de como saber como que a gente, o governo pode utilizar as universidades para desenvolver em todas as áreas da universidade. Fazer um modelo de parceria também. É, eu poderia falar sobre isso. Eu não falo que eu só sobre essa parte aí, mas eu acho que você ia melhorar os encaminhamentos. Só para deixar assim uma contribuição, não sei se você está falando sobre o Yuri, da tua fala, Yuri, a presidência da República comprou esse debate sobre a participação social, a responsabilidade do órgão que promove a participação social da pessoa pública, a responsabilidade em mobilizar para ela também. De um lado, você tem um debate que diz o seguinte: eu fiz a consulta pública, então eu terminei mostrando os trâmites burocráticos, independente de quantos participaram, como produto para a sociedade, a sociedade não se fez o problema dela. E do outro lado, você tem um grupo de gestores dizendo que não. Se você vai fazer uma consulta pública, você tem que ser responsável pela mobilização em torno dela e garantir que ela seja mobilizada, senão ela não tem valor. Qualquer simbólico, não existe nenhuma legislação para isso. Em tese, talvez não precisasse existir se existisse uma pressão social do outro lado, porque a partir do momento que ela faz uma consulta pública e não tem participação, ela por si só pode ser deslegitimada. Quando você está deslegitimado. Como aconteceu com a diretora também anterior. Mas existe esse debate também da presença da República, na questão da Rede de São Paulo, e tem vários atores que foram disso aí que eu acho que vale a pena conhecer depois aí. Mas falando bem pragmaticamente sobre os encaminhamentos, eu queria propor três. Talvez minha condição aqui seja um pouco sine qua non do proposto dele, e a gente avalia se cabe ou não cabe. A primeira proposta é o fortalecimento do grupo aqui se organizar para fortalecer a iniciativa de desenvolvimento de software livre do Ministério da Cultura. Nós temos um repositório aberto, nós vamos abrir vários outros repositórios. Estamos trazendo várias universidades para dentro e é importante que todos os grupos aqui presentes se envolvam nesse processo. Como que a gente vai se envolver nesse processo? A gente pode discutir se vai ser por meio de workshops, se vai fazer um seminário específico, mas queria gerar esse encaminhamento, fortalecimento da iniciativa de software aberto. Encontrar um hacker na sala própria. Encontrar um hacker na sala própria do Ministério, para a gente se organizar para participar desse processo. Tem vários softwares que nós vamos desenvolver, tem várias universidades participando, nós vamos lançar vários editais aí para fortalecer software livre, desenvolvimento, inclusive, um deles que já está no movimento, que é o software Corais, que a gente consegue dar para aumentar o movimento Corais, e aí eu acho que é importante cada um participar até para dar um espetáculo, né? Dizer qual é a melhor forma de fazer isso. Essa é a primeira proposta. Segunda proposta é um workshop aí bem específico com as empresas que estão aqui, sobre contratação de software e modelo de contratação de serviços na administração pública. Parte do workshop sobre modelo de contratação de software e serviços na administração pública. Para que essas startups e todas as organizações produtivas que estão virando para encontrar uma marca possam se organizar para a gente fazer uma transferência de conhecimentos, uma discussão mais ampla, e até pensar em formas de elaborar termos de referência, estratégia de implantação, formas de abordagem, tudo bem mais low level. Né? E a terceira proposta, na verdade, vai de encontro a essas iniciativas que a gente estava enumerando ali. gente elaborar uma proposta em parceria. Aí eu acho que envolve todo mundo, mais especificamente a galera de governo, uma proposta de agenda digital Brasil, de fórum temático específico para ser mantido, talvez pelo governo federal, mas, princípio, mas que possa ter participação dos governos estaduais e dos governos municipais na construção de palestras, workshops, debates, consultas, grupos de trabalho, para incidir sobre a política digital do governo federal, política de software do governo federal, com um objetivo bem claro e bem específico. Até a hora que eu falo que a gente tem que ter objetivos muito claros para a organização da ANSES. Eu acho que o objetivo nosso tem que ser a proposição de uma nova lei de software livre. É construir uma lei de software livre que tem isso como tema central dessa articulação. Existe um projeto de lei de software livre que está tramitando no Congresso. A gente tem uma lei informática hoje no Brasil, que é uma lei que fala só de exoneração fiscal para equipamentos e mais outras coisas da área, as questões trabalhistas, mas tem em mente que esse grupo que gira em torno da construção de uma agenda digital Brasil, tem o objetivo central de propor um projeto de lei de software livre. É escrever, de fato, um recurso depois para o Congresso, angariar apoio de bancadas. Eu queria fazer um patch na sua proposta, que é não ser uma lei, mas sim uma política. Entendendo que a política ela passa por elaborar a lei, depois regulamentar a lei, acompanhar a implementação da lei. O objetivo de implementar o político de software livre. Poderia ser, acho que, como uma lei específica. Isso, eu até sempre pede. Dá o merda aí, né? Dá o merda aí. Eu fiz o master. Legal. Bom, acho que isso já abre uma frente aí, que a gente está chegando melhor, né? Se vocês estão em parceria assim com o Mink, acho que tem umas questões assim que preocupam, só que é como a gente vai chegar lá. Por exemplo, essa coisa de estar no mesmo grupo é básico para a gente conseguir desenvolver essa proposta e tal. Queria sugerir, de repente, algum pré, alguma coisa assim que a gente pudesse acompanhar o processo, entendeu? O que, tem tarefa aí para a gente fazer, quem está responsável cada uma, e pelos interesses de comunicação, a gente vai acompanhando o progresso, vai deixando o dedo iniciante, a gente vai escrever uma coisa, a gente consegue se orientar, né? E ele fez lá todo o esforço e a gente... Tá, só uma sugestão dessa. Eu achei que a tua segunda proposta, elas têm overlappings próprios. Eu acho que as empresas têm que estar envolvidas nessa discussão. Mas o que eu acho que poderia ser interessante é que se construísse uma coisa anterior, um workshop mesmo, um grupo de discussão, desse povo simpatizante do software livre, que já estão enfiados em lugares com mais ou menos fora, todo lugar tem governo, para fazer uma avaliação direito em que pé está isso, como é que está funcionando isso e qual é o jeito, o que precisa para continuar infiltrando tudo isso de baixo para cima para dentro do governo. Porque só vou perguntar, porque o software livre é uma proposta subversiva, política subversiva. Essa é a questão. Ainda bem que muita gente não percebeu isso. Eu não sei se você se lembra do século. Passado. De onde eu falei? Não, era o século passado, de 2004, 2005, que é o século digital atrás. Existia uma frente parlamentar que só teria, que foi a maior frente do Congresso, cujo presidente era José Sarney. Diz que não funciona. Se vocês quiserem entender, tem uma doideira aí também. Então eu acho que. E o Zé Sarney foi porque eu vi o Marcelo Branco nos seus vários tempos falando lá uma coisa em Madrid, e aí ele aderiu nessa coisa. Era a maior frente parlamentar que existia no Congresso Brasileiro. Era a frente. Livre e resultou nisso que a gente está falando aqui. Então é o que. Professor, que tem poder de persuasão. É. Não, é uma. Deus, uma versão do mundo. Eu acho que isso poderia ser um belo momento de fazer uma avaliação de como que. como é que a gente avança para implementar essa ideia de uma política pública. Ah, eu queria fazer uma intervenção ainda nesse negócio, porque eu gostei muito dessas propostas de encaminhamento, mas acho que ainda são propostas de encaminhamento daquelas que vai ser muito difícil a gente dar continuidade e tal. Eu queria juntar, somar elas. Um aí, é, que eu interrompi, você quer terminar? Porque eu queria me inscrever para fazer proposta de encaminhamento. Só queria responder, talvez a gente tenha deixado claro algumas das duas propostas, as propostas ali, qual é a diferença entre elas. A primeira é apoiar esse processo objetivamente comigo, com contribuição de código, o pessoal participar no desenvolvimento das aplicações que a gente está colocando à disposição do competidor. A segunda é um workshop com o pessoal que está com empresas e startups aqui para elaboração de termos de referência e discussão sobre como é que é o modelo de contratação do governo. E o terceiro envolve, aí de fato só com o pessoal das empresas, mas uma expectativa de preparar esse pessoal para disputar mercado de governo. A terceira seria fazer essa agenda digital e já complementar aqui, quase que tem um tal do grupo, a gente nunca pode esquecer do Comitê de Implantação de Software Livre do Governo Federal. O CISV existe, está parado, está capenga, quase raquete. E agora está sendo puxado pela galera do CERF e tal, mas tem um grupo de software livre mais parado que não consegue se movimentar, vive um momento talvez de necessidades terapêuticas, assim, uma galera que está muito frustrada com o movimento software livre, mas que eu acho que precisa ser hackeado, né? Precisa dar um jeito de participar, de entrar no grupo e começar a tocar um assunto que é um grupo que permite explanar, que é muito interessante. Em regra, quem está discutindo software livre está nesse grupo lá. Ah. Uma pergunta, mas a Maíra falou que ela está escrita. É, inscrição é uma coisa que ela foi. Nem todo mundo gosta de atropelar o outro. Não, não precisa atropelar. Ele gosta de ser um cara. Quando meu cérebro é um cara. A gente tinha que pensar nas questões de crédito. Então, essa coisa dos anúncios do locais, se faz. Aí eu falo, por causa do seu, por causa dele, né? A ideia é tomar do seu. Porque a ideia é que os laboratórios das instituições sejam construídos para trabalhar dentro de um espaço, mas que podem ser qualquer outro. E a ideia é que sejam espaços de promoção. Então, de imediato, eu vou contar para vocês para participar de chamada de livro, porque a gente pode talvez chamar de micro investimento dentro do mundo das pessoas, que é além do movimento de solta, mas que pra, dá para experimentar nesse espaço. Nas salas de propostas, tem espaço no próximo período. São passagens de 2 meses ou de 4 meses. São 12, 8, 16 mil reais. Para o apoio para os 2 meses, 16 para os 4 meses. Então, é nesse momento que eu faço um espaço e começar a experimentar esses lugares também. E aí, a outra coisa que eu queria perguntar é com relação a. Essa coisa das brechas da legislação, né? De repente, eu acho que as metas, os planos municipais, estaduais, federais, dão muitas possibilidades para que a gente faça parcerias e consiga implementar determinadas coisas. Aí seria realmente a questão de encontrar os parceiros, mas aí eu estou falando essa questão. Aí, tipo, lá no céu, então, tudo que você fala da meta de repente em relação à cultura, que são espaços de afirmação de ecologia nas comunidades federativas. A ideia é que consiga também dar possibilidade de espaço. Eu lembrei que tem um momento que a gente falou, por exemplo, do marco regulatório das organizações. É isso que eu ia falar, meu, verdade. É isso que eu falo. Não, na minha pergunta, você pensando que você falou que vai ter comunidade de software livre, porque não tem só empresa aqui que desenvolve software livre, ou vai ter um link. Quer dizer, não tem muito pra onde fugir, mas porque isso vai acontecer via digital. Mas eu nem sei como é que tá nacionalmente em São Paulo, seja a partir de julho, o link que é propagado nacionalmente. Mas eu não sei se vão ter outras brechas de contratação. Não, até porque eu estava conversando com o Léo sobre isso, que lida com o trabalho já no Ministério, e novos culturais que não têm algumas convergências, e como é que a gente vai fazer isso, e depois você conseguir as contratações, esses anúncios que eu acho que você só para vocês pensarem aí, mas quem são as empresas que estão sendo envolvidas? Só para posso levar a pena nisso? A gente, como é que seja? A gente pode esse assunto? Só para explicar, mas que a gente olha nas universidades é para estudar novas formas de desenvolvimento sólido. O objeto dessas parcerias, das quatro parcerias, é exatamente esse. Como que o governo pode desenvolver software em novos modelos? Então, na verdade, quem vai lançar esses digitais a princípio são as universidades. É porque o próprio governo federal não dispõe dessas ferramentas para lançar digitais para desenvolvimento sólido como em organizações. Eu não disponho agora, pode ser que fazendo interpretações da lei e criando dispositivos novos, a gente consiga ver. A experiência da universidade, parte do ponto de vista, a universidade do doutorado pode fazer pela legislação bem mais precisa. Ela pode fazer a contratação de pessoa física, de ONGs, de grupos, de empresas, fazer contratação CLT, tem uma série de artigos. E a ideia nossa é distribuir o recurso, centralizar o recurso para dentro da universidade para que ela faça esses editais e selecione várias organizações. Então, só para dar essa. Mas, assim, apesar de que o advogado tem que ser com as brechas e tal, mas o governo também tem que começar a assumir que para que, que tem que passar para a universidade para né, fazer essa instituição? Isso já está assim. Tem alguém escrito aí? Eu queria. Fala, eu queria fazer voltar, assim, que ainda acho, e aí, sendo bem franco de falar aqui, ainda acho que ele está muito no mundo da. Na verdade, eu acho que foi o Diego, ele colocou uma coisa bem mais objetiva, só que de certa forma distantes. Então, assim, minha pergunta, por exemplo, como é que vai ser a participação do Palma Lab, que está na periferia de Fortaleza, desenvolvendo uma coisinha, ou um LabCell lá, né, nesse processo? E aí eu acho que assim, acho que é importante ter essa macroagenda e os encaminhamentos que você colocou para mim apresentam bem essa macroagenda, só que eu também tenho um costume já de algum tempo nessas interações de rede e tal, a gente fazer sempre macroagendas que são vencidas do dia a dia pela agenda, pela amigo. Então eu no dia a dia tenho que entregar um site daqui a 15 dias. Então não vou me preocupar, não vou esperar a lei do software livre, eu preciso fazer esse site. Então, o que eu queria? Eu queria que a gente falasse um pouco mais desses sites dos 15 dias. Então, e aí, eu já tenho, como eu meio que conheço o horário da galera aqui, eu já tenho uma visão, assim, que eu vou fazer algumas propostas de arranjos que eu vejo aqui, que aí seria legal a gente depois experimentar. A Tereza tá brincando ali de fazer. Não, que já tem de sugestão, eu tô colocando aqui. Aí... É, não, eu ia fazer a sugestão, eu só queria ver se está bom. Que é, por exemplo. É, não, você está no problema. Eu acho que a Prefeitura de Fortaleza tem que sair daqui, a Secretaria da Coordenadoria de Juventude, com uma reunião marcada com o Instituto Palmas, para poder analisar essa possibilidade na prática, que é, beleza, vai vir lá o playbook, a cartilha que nós vamos fazer um dia, para ter uma referência, mas isso sei lá quanto tempo vai demorar. Mas você tem um portal da Juventude para fazer e eles têm uma galera lá. O que a gente consegue aí para daqui um mês, dois meses no FIS, a gente já sabia que vocês fizeram a reunião, e onde é que esse micro ponto andou nessa macro agenda? A gente andou, só que parou na contratação, porque o contrato estava uma merda e tal. Aí pro Banco Palma vai fazer total sentido ajudar a mobilizar a lei do software livre, porque eles vão estar com esse problema. Então, mas além disso, já vão achar soluções, que acho que é essa questão. Pô, se não dá ainda para fazer um termo de referência, qual é a viabilidade? Universidade, que é o arranjo ali, acho que então propósito de encaminhamento é essa reunião entre esses. Outra proposta de encaminhamento aqui, núcleo de. Quem é empreendimento, empresa? Núcleo, MacLab, o Lidas também é empreendimento, porque desenvolve solução e se oferece serviço, então vamos juntar. Vocês também podem ser empreendimentos, se oferece serviço, então consultoria, de pensar nisso aqui. Vamos dizer que vocês são empreendimentos. Então, acho que quem sai daqui, uma reunião do núcleo com o MacLab, o Instituto Líder, o Update, ela fábrica, e aí podia ver se consegue puxar uma palmas para poder fazer uma discussão de o que a gente está fazendo. Pô, o Minas está fazendo um projeto de mapeamento, tem um software de mapeamento. A fábrica está fazendo 10 projetos de mapeamento, tem um software de mapeamento. Vocês estão fazendo agora, gestão urbana, aquele dia que você me mostrou, foi esses caras que fizeram. Então, pô, também é outra, aí pronto. Então, essa conversa dos empreendimentos, instituições que têm projetos ou que estão desenvolvendo ferramentas. Então, segunda proposta de encaminhamento que acho que a gente tem que fazer, tem que encontrar, ter essa reunião e aí vocês irem relatando nessa nossa macro-agenda o que está andando. Outra coisa, as prefeituras, então a Secretaria de Juventude de Fortaleza, o Centro Cultural de São Paulo, tem mais de um governo que está aqui, o LabCel, que é a Secretaria de Juventude de Juventude de Fortaleza, tem um. Está lá da gente trabalhar com. Exatamente. Acho que CEL ainda não tem em Fortaleza, só tem a região metropolitana. A gente vai ter CEL para licitar. É isso, exatamente. Aí no licitado não dá para escrever proposta pro LabCel, que já está aberta. Se vocês quiserem, tem que fazer uma apresentação de 5 minutos aí para conhecer algumas coisas que a gente pode desenvolver, coisas rápidas. Vamos dividir em grupos. Não estou dividindo em grupos. Não, se essa galera vai se organizar em grupo ou não, é vocês que se viram. Eu falo assim, eu estou vendo aqui pontos de interação. Como vocês vão resolver isso? É mais a gente identificar isso para daqui na próxima reunião, a gente não de novo falar, como é que vamos fazer aquela parceria? Não. Na próxima reunião a gente vai ver se andou a parceria ou se não andou. Então acho que tem que identificar esse potencial. Estou tentando identificar esses potenciais já que não rolou sozinho. O que mais que tem? Então, Secretaria de Cultura, Fundação, governo aqui, governo ali. A Sheila, não é governo, né? Senão é motivador CC. Pronto, esse é o que eu sugeri. Eu queria pedir a ajuda de vocês, vocês estão vendo mais algum que eu não vi para a gente pensar. Desse tipo de micro-arranjos que são possíveis, então. Eu também, do lado do movimento, né, gosto muito da parte do controle social, que às vezes não sei se todo mundo deve conhecer, mas boa parte deve conhecer o Colab, o Colaboy. Né? É uma iniciativa bacana, só que aqui ainda não pegou nem a prefeitura quis adotar. E a gente tem um grupo aqui que chama Direitos Urbanos, que tem Recife também. E a gente quer fazer um site com uma divulgação de todas as obras que a prefeitura deveria fazer. Todas as obras, fotografar a placa, acompanhar o andamento, dar sugestões lá, fazer uma provocação mesmo. De o que vocês deveriam estar fazendo, a população está fazendo aqui e escolhendo. E às vezes tem o próprio controle social, você participou do serviço, você pode dar a nota do serviço público também. Criar um aplicativo para isso. Não tem um aplicativo lá do governo do Rio Grande do Sul, que é acompanhamento das obras? Eu vi e mostrou. Então, mas ele pode listar, antes de listar ferramentas, isso aí já vai ter, entendeu? A gente está tentando voltar para esse nível de já ação desse nível arranjo. Quando eles fazem bem, você já vai ter esses ferramentas e a gente vai poder se reunir ou criar grupos depois em função de cada ferramenta. Mas aí, vai dar uma orientação mais organizativa mesmo? Se a gente fosse já ensinando ali no futuro, então, essas possibilidades de arranjo que o. Não, talvez. Essas agendas aqui que a gente está discutindo. Exato, eu acho que essa ferramenta aqui é perfeitamente listar várias histórias que vão surgir aqui e elas mesmo vão. Não, mas vamos conversando, porque daí a gente já vai dizendo quem é responsável, né? Bom, a gente pode eleger alguém aqui do grupo de trabalho. Resumindo essas três histórias que você falou agora. Qual ferramenta é essa? Eu já resumi, mano. Você não anotou, porra, vai dizer. Sim, não, você falou tanto. Você acha que todo mundo tem essa capacidade? Cadê o Instagram? É o da Secretaria de Juventude do Banco Paulo. Vamos lá. Você tem jogo de banco ainda, né, mano? Vou chamar isso aqui de. Como é que é o nome lá dos. Não é um mutilhão, mas é um dos. Mas a vida de vocês, por exemplo, que é assim, a necessidade de vocês dois em conjunto, a ajuda que vocês precisam para se conversar da Secretaria de Juventude com o Banco Paulo. É onde vocês, é bem a reunião de vocês, mas para quê? Assim, o que vocês têm de ajuda e de fomento em comum? Assim, vocês precisam um portal da juventude, vocês precisam conhecer a prestação da juventude. Vocês estão desenvolvendo uma ferramenta de fazer mapeamento, estão fazendo mapeamento da juventude. Eles... É, a gente também quer fazer um mapeamento, mas... É que eu não conheço bem o Otavés, que é dele, é por isso que eu falei com outra pessoa também, conheceu o nome dele, para a gente pelo menos, que ele apresentar um pouco as áreas onde a Secretaria de Juventude está trabalhando, as cidades que eles têm, e a gente fazer a mesma coisa, porque eu estava conversando sobre isso. Então, eu não vai mais vai mais alto sexta semana, depende das agendas, mas a gente tem todo interesse em visitar no detalhe. Uma coisa é essa, esse negócio do Otavés Juventude, a participação, só as que têm experiência e ver como é que a gente pode Ele falou de questões relacionadas com mapeamento dos indicadores sociais, e avaliação de impacto, essas coisas que ele já tem feito também. Mas a gente vai fazer com eles. E com eles. Ele faz diferentes. Enfim, vai rolar, eu acho que a gente pensou para a reunião e ver como é que vai ser terminada. Tem vários pontos. Ó, então já está marcada a reunião. Acho que a gente podia tirar e dizer assim, ó, essa reunião é legal os encaminhamentos voltarem para o grupão. Ó, fizemos uma reunião aqui, isso deu tal projeto. E a gente faz esse acompanhamento. Então, fazer um pet na reunião do IRAD. É que eu acho que é isso, além do microarranjo ali, tem que ter. É isso, igual no grupão, tem que ter alguém tocando no grupão ali, né? Não, é isso, a conexão. O microarranjo é a engrenagemzinha do relógio que a gente está fazendo. Então, precisamos imaginar que tem que ter um feedback. Uma galera tocando o grupão. Não, a galera cobrando os microarranjos. E aí, velho? Rolou a parada? O governo federal é ali. Tu vai cuidar dos seus trabalhos. Retomar a thread que foi deixada de lado. Que foi o que você falou, só pra tentar clarear um pouco melhor o que é o on-stage. Depois me fala a terceira brigada aí, eu vou fazer de dois. Pra tentar delinear um pouco melhor o que é o on-stage e já colocar uma proposta prática de encaminhamento nossa aqui. O update é um projeto que está mapeando o que vocês estão fazendo. Né? Então a gente está mapeando os apps cívicos, as tecnologias, as empresas, as organizações, os eventos que estão discutindo ou estão criando de alguma forma esse hackeamento da política institucional. Então, na realidade, a gente está mapeando esse ecossistema do qual nós fazemos parte e a gente vai colocar esse mapeamento no ar, no público, no CC, etc. Então, o encaminhamento é, na realidade, que a gente vai ter ainda um workshop ainda esse ano para discutir de que forma esse mapeamento deve ser apresentado. E aí eu convidar as empresas e organizações que trabalham com a parte de tecnologia, de mapeamento, de visualização de dados, para participar e construir junto o que seria esse mapeamento. Que é um mapeamento que, apesar de estar sendo feito por nós, ele é, na realidade, da comunidade. Então, em vez da gente ter um esforço duplo de vocês executarem o mapeamento, a gente executar o mapeamento, a gente junta a força aqui e constrói o negócio junto. Espera, o mapeamento não mudou tudo. Vai dar pra mim. A Sheila questionou aqui um pouco a ferramenta. Se conta tudo, porque assim, eu acho que a melhor forma da gente, pelo que eu senti aqui, é jogar essas histórias aqui, estão surgindo. E a gente já listava algumas ações práticas e acompanhando. Tem três colunas que é assim, tem que fazer, está sendo feito, parece um Scrum. Fazer, está sendo feito, resolvido. Então aqui a gente consegue ter essa visão do todo. Se vocês quiserem inserir outra, Trello, eu ia usar, mas estava fechado, tinha que chamar o canal por e-mail. Isso aqui é só entrar e já mexer. Então, acho que rolou um encaminhamento de tudo isso aqui, vira uma rede de coisas. Assim. Então acho que a gente podia tirar uma executiva dessa rede que toque. Então, tem ali no final aqui, ó, orientação operacional. Então peguei assim, coletar feedback com essas brigadas surgidas. Que outra coisa a gente pode fazer pra... Acho que agora, se a gente bombardear essa tarefa, a gente saiu com um planinho de trabalho fácil. Né? Então. Só que eu assinei o livro no canal que a gente comentou isso aqui no grupo, que é. Ou seja, já está marcada a reunião, então é legal quando rolar um retorno de encaminhamento para a gente poder acompanhar, dependendo do seu dia parceria, eu vim falar, pô, interessa isso aí, quero entrar junto. Eu acho que essa comunicação das microações do grupo é mais importante e é o que vai empurrar as metas grandes, porque ninguém para ficar pensando na grande meta hora nenhuma, entendeu? A gente é engolido pela realidade. Você notou outro, que era o encontro dos empreendimentos e... Ó, coloquei aqui, brigada, empreendimentos... O que mais? O que mais? Não sei, foi o que eu peguei. Mas tinha um link, só os empreendimentos. Tá, o que mais? É, eu acho que tinha que ser uma dos empreendimentos e outra podia ser do... Ah, tá? Do GOV, é, do governo. De acertar o que pode ser. E aí podia ter uma terceira, que na verdade acho que é isso aqui, que é o encontro desses dois, entendeu? Que é... Mas do workshop. É, já tem uma história do workshop modelo de contratação de software e serviço de administração pública. Que é a galera do grupo central que tem que fazer o negócio, é um grupo que junta o GOV e. É, eu acho que a gente é mais fácil se organizar com essas histórias, missões, assim, entendeu? Aí nessas missões a gente já vai achar esses grupos de trabalho, naturalmente. Ah, então poder aumentar bem, não vai passar a parada. Não, é demais, né? Ah, mas para ser um show. É, vamos ver se as histórias estão batendo. Então, a primeira era isso: um grupo organizado para fortalecer a iniciativa do mundo. E aí a gente pode botar dentro de uma primeira tarefa, que é, sei lá, reunião, tal dia aí, chutando em dia já. Primeira reunião, vai, depois a gente chuta o dia. Pode botar uma reunião aí para fazer noite, se não está cansado. Primeira reunião é. Hoje na breja, ótimo. Na marca de perto, só o ritmo de criação de malícia. Mas especificamente disso, ou já desse HTTP? Especificamente dessa história ou do HTTP? Não, estou fazendo só dessa história. É, só. Vai ser fechado? Vai ser fechado. Não, senão. Não, é sério. Eu ia falar pra ele dar uma inovada nas outras paradas aí, galera. É um polícia de e-mail aí, velho. Eu não posso entrar. Eu ia falar, velho. Não, vamos nem discutir esse detalhe, não. Vamos tá, tá certo. Não, então tira isso de e-mail, cria um método de comunicação, velho. Tá bom a discussão do André, apaga aí, companheiro. Deixa eu ver isso. Deixa eu ver isso, cara. Pela hora. Uma máquina. Tem que colocar os dois, essas porras colaboradas. As tarefas todas, eu acho. Nossa, é mais voltando com a roupa, volta. Aí, você, segundo é esse workshop, uma vez de contratação, só para exibir essa fúria. Tem alguma tarefa que vocês viram já? É isso? Tem que levantar, é isso. Levantar os atuais métodos utilizados para a contratação pelo poder público. Tese de doutorado. Fala isso, Tomás. Foi necessário para fazer a revolução. Quem toca, né? E elaboração de termo. É ata de registro de preço, não é? Não. Preço, termo de referência. Vamos falar sobre o processo de aquisição de serviço de software. Processo de aquisição de serviço de software. É, coloca aqui. Mas é o quê? Não, tá, falar, conversar. Só mais um verbo. Reunião, tá serviço. Vou levantar, vai. Não, levantar, não vamos fazer um resgate. Não vamos entender todos os métodos que o governo usa para contratar a galera. E aí? A partir disso, nós vamos fazer o quê? É, tem uma coisa que vai, vamos lá. Uma coisa que é a forma de contratação, que é o que é previsto na lei. Tem outra coisa que é o método de abordagem, ou o método de contratação, que é uma opção estratégica das empresas. É, só porque esse papo aí, galera, acho que é mais legal, em vez de detalhar isso, colocar os nomes das pessoas e esse microgrupo, porque, tipo assim, isso é um assunto que, apesar da galera aqui, não interessa esse nome que você acabou de falar, eu não sei o que é. Aí você podia colocar Diego, Deco e quem mais quer participar desse negócio? É interessante ter uma galera das empresas aí. Isso aí. Até essa reunião. O que você acha? Acho que é mais importante do que detalhar as ações é o nome das pessoas. Deixa eu aproveitar essa reunião que está aqui à noite. É, na verdade, são coisas diferentes. A reunião é sobre a nossa iniciativa de desenvolvimento de software. A gente pode fazer uma outra reunião com isso. Tá, então peraí. Acho que tem que ter um workshop. Tá. Um workshop já está ali, só. Aí essa é. Tem que estar atuais na época de fazer o workshop. Tá, eu sou pessoas se organizarem. É, definir a equipe do job, né? Quem vai fazer. Fazer a oficina em si, para um evento de colaboração. Tá. E aí eu acho que deveria ser, como vocês sabem, que deveria ser o. É. Mas aí é chave. Eu achei que você. Só bom, né? Isso aí é que tinha muita coisa. A terceira, de elaborar a proposta de agenda digital. Podemos ver ela com participações estaduais e municipais. Então, acho que a primeira coisa é listar todas as agendas digitais disponíveis, né? Acho que estudar essas agendas. Eu não entendi, porque se dá um na tela e outro não troca. Ah, porque tá bom, então não tá legal. Mas você já tinha que ser pro craqueado. Essa vira mais também, legal. Mas era pra ser, era pra ser, não tá reparado. Mas infelizmente, estudar agendas digitais disponíveis. Você não quer questionar os detalhes do e-mail, mas quer questionar a operação. Ou a operação aqui, é isso que eu quero. Bom, usar agendas digitais disponíveis. O que mais? Elaborar a proposta de agenda digital brasileira. Eu acho que tem que rolar um encontro. Essa coisa do software o link tem que promover um encontro isso. Com as. Sobre a agenda digital com governos. Acho que é bacana. Trazer o cara, juntar os coordenadores de TI das secretarias de cultura, uma coisa que nunca acontece, por exemplo. Podia ser uma proposta de já alinhar essa agenda digital. O coordenador de TI sobre essa agenda digital. Fazer e levar junto alguém com noção. Além do cara na TI, tem que alguém. Pode explicar o que tem TI dentro da secretaria. Acho que a primeira inclusive é trazer o pessoal da Argentina para a futura para a gente até convidar os argentinos para. Ou a gente até vai mais também. Ele encontrou. Dessa da Catia até governo. Ah, legal. Tinha referência aí do Edu, né? É isso que eu ia mostrar. Tem algum prazo? Ainda não, mas já pode na sequência passar alguns prazos, depois responsável. Não é só tiver essa mandagem de gente. Porque eu ia colocar uma sugestão, de repente, de fazer um balanço disso, ou fazer uma nova visualização disso em algum momento, assim, ah, o meu plano se andou até aqui. E ia ser alguma coisa no físico também. Acho que isso vai lá no finalzinho desse organização do grupo nacional. Então a gente coloca lá uma tarefa de rever em mês a balança dos stories. Aqui o piso está muito mesmo. É. Primeiro quinzena de julho. Foi bom, senhor. Vamos lá, rever em uma semana. Rever sexta que tem. Que dia que é sexta que tem? A gente já chama o Hangout. 22. 22? Beleza. Deixa eu ligar o Hangout. Quero um grupo de conferência. Já vi que a Sheila vai ser a nossa. Sai do Hangout. Ferramentas digitais. Eu gostei do Hangout. Agora você usa o Hangout. Cria uma sala, não precisa se cadastrar, quem uma pessoa tem que se cadastrar e criar a conta, e aí vai criar uma URL, conf.br, e aí é só acessar a URL e participar do grupo da conferência, não precisa se cadastrar aqui para a pessoa. É a essa é legal. DRP, mano. Está iniciativa software livre do governo. Alguém conhece algum repositório aí, quer ficar responsável já? Listar iniciativa, software livre do governo. Iniciativas, já sei lá, gestão urbana. Listar. Nem deve, ninguém deve. Não, porque tem alguém lá no grupo lá falando que está fazendo isso. Porra, a Clóvia não está fazendo esse negócio? O update não pode cambiar? Cara, a gente vai mapear os hackers do mundo inteiro, então a gente tem um trabalho pela frente. Eu acho que o Valex lá no Idiota também tá numa pegada dessa. Tá muito conhecido com o Valex. Beleza. Ninguém quer ser a bruxa. Apanha ele. Pô, mano, é, coloca assim: designa o Deco pra encontrar alguém pra fazer essa bugueira. Eu quero o Deco, ele mesmo, ele toca o tiro. É inicial. Se a história também não vocês acharem pra gente, a gente tira, a gente já vai dar um caos aí. Mas, peraí, só uma pergunta: é iniciativas ou cases de sucesso? Não, tô entendendo que são iniciativas. Tipo assim, vai entrar em 3GL mesmo sendo aquela loucura. Vai entrar lá. Não sei se ajuda muito, acho que vocês estão querendo refazer o software. Não, não, o Ego que a gente podia era fazer um filtro de case, tipo, olha, mapas culturais. Como cara, fazer? É que assim, eu acho que a gente precisa mapear o que tá errado também. Só abrir lá o seu Zimbra. Não, o Zimbra daqui é bom. Sai fora. Você acha que é fácil atualizar? Não, é que eu acho que é o seguinte, galera, nós vamos mapear o que deu errado até o modelo. Tipo, não faça isso, velho. Vamos fazer um software de georreferenciamento para web. Não faça que nem o I3G, velho. Claro, isso, cara. Vamos montar uma comunidade de software livre do governo. Não usa software. Começa por aí. Começa usando o vídeo. O Deco vai estrear as corzinhas aqui. Você pulou o cartilha hackear com o velho? Não. Ah, então eu vou ganhar, mas... Não, eu falei, ah, na verdade a gente ia pro playbook e aí pulou assim. É, não. Vocês já viram o playbook? Todo mundo conhece esse playbook aí? A gente traduziu ano passado também. Também mais uma tentativa dessa documentação aqui do Deco. A gente traduziu ele já, vem no Git. Programa Brasil.org. Tá rolando. Mas é, a gente fala de Programa Brasil, né? Mas aí, ninguém nos ajudou depois a colocar pra frente e a gente deixou pro lado. Mas ó, é isso aqui. É isso. É, tem isso aqui, ó. Guia mesmo pra essa prestação de serviço, só que voltado ao nosso cenário lá, né? São as agências chegando lá, né? Por cidade mesmo, né? Chegando lá e. É, acho que é possível. Bom, eu jogo o link lá, eu acho que isso já tá pronto, assim, né? Pelo menos esse vai ser esse aqui, a gente pode dar uma. Infelizmente. Não vai estar lá, eu acho, cara. A gente fez algum outro vídeo. Não é pra mim. Tá, agora eu vou passar para as próximas. Mas eu pego esses links e coloco aí no nosso arquitetura que tá na cidade. Colocar links. Ah, beleza. Os critérios de vento de João de Palmas. Ah, é a cor penosa. Nossa. Então você pode deixar uma parte de cedo também. É só dar um fechar. O que faz com isso? Se a gente tivesse com alguma outra tarefa aí que você tem nesse hackear do governo? Cartilha hackear do governo? Acho que alguém. Vou colocar os links primeiro e depois a gente vê, né? Site da Direção de Livre da Cultura. Obrigado à Secretaria de Juventude e Banco Palmas. Tem retorno para a comunidade, reunião e retorno para a comunidade. Mais alguma coisa que você tem aí? Você precisa de alguma coisa? Tem uma coisa que a gente discutiu antes de entrar na sala, que é uma questão mais concreta, que é discutir uma ferramenta para coleta de dados e fazer pesquisa, porque eles estão utilizando ainda a caneta de papel. E, obviamente, se demorar muito, a gente vai ter algumas ferramentas que são também disponíveis para eles. O time do time tem uma ferramenta que ajuda a gente a ver com vocês. Ah, o cara já está se convidando para reunião. Tem que coisa legal. Mas é isso, né? Cara, é isso que precisa ser feito, entendeu? Acho que essa. Eu preciso, eu tenho. Mas você colocou aí, Vini? Então, como é que você diz isso? Ah, é parceria sobre desenvolvimento de ferramenta para coleta de dados. Ferramenta de monitoramento. Projetos sociais. Mas acho que é bem qual específico. Qual é a ação? Sim, mas é assim, uma ferramenta de coleta de informação para a Secretaria de Juventude. É, aquilo lá que a gente está começando. Ah, inclusive, então, adiciona uma outra brigada aí. É, de ferramentas, daí eu acho que tem que ter esse papo aí. Vocês tinham que marcar, né? Fosse um hangout para um apresentar para o outro. Acho que, na verdade, não está a equipe técnica que desenvolveu a ferramenta de vocês. Né? Então, acho que tinha que marcar, então, a brigada de ferramentas digitais. Então, tinha que ter uma reunião entre o Banco Palmas Lab e o Instituto TIM sobre. É, os dois têm a mesma ferramenta. Acho que isso era um negócio que a gente tinha, inclusive, ter uma central, entendeu? Central de conflito. Tem duas ferramentas iguais. Tem que gerar uma reunião para discutir, para ver quais funcionalidades são as mesmas, se faz sentido ter, e tentar tirar um plano para, eventualmente, ou fazer um merge, ou tentar que cada uma ataque um aspecto para ser complementar. Exatamente. É, pode criar a brigada da diplomacia ali. Porque candidato é diplomata. Instituto Rio Branco, diplomata. Cuidado, pode me colocar nessa aí. Diplomacia hacker. Diplomacia. Não, desculpa. Você é um diplomata hacker. Pode pôr aí, liga lá pra você. Quer ver a sua favorita? Ferramenta digital. Não, diplomacia hacker, cara. Pô, não é legal. Ou de cargo pra ele, cara. Beleza. O representante oficial do Star. Obrigado, o Cláudio é o nosso presidente. Ai, cara. Peraí, só pra lembrar, ferramentas digitais, qual outro caso que tem? Lidas e Hacklab. Lidas tem o. Tá, a gente tinha falado ali do. É um hábito também, né? É, aquela sala que fizeram a ferramenta com thread e lembrou de falar. Né? Foi o Marcos Civil. Não teve uma construção. Ah, mas... sim. Ele era o sucesso em thread e outro descomentado em parágrafo. Sim. Então, a gente tem umas duas iniciativas assim também, a gente podia falar disso. Então, vou partir. Delibera no Sphero. São todos diferentes. WordPress. Sim, WordPress. Mas qual foi o case é uma parte do né? A consulta de relação de crédito. Ah, consulta de crédito. São seguidos. É, delegar no zero. Versus no Brasil. Versus é assim também. Versus é esse. Tem uma outra que é de mapas, ferramenta de mapeamento. Acho que tem de novo o Banco Palmas, Hacklab, Instituto Lidas e tem mais alguma? Não, acho que são essas três. Cara, os três pedras de mapas. Três você tem, nem sempre vai dar para juntar. Mas aí eu diplomacia entre eles, né? Vamos discutir isso aí, avaliar. Qualquer outro que não? Ferramentas de mapeamento. Mapas. Mas quais são as ferramentas? Não, eu estou falando das instituições que têm ferramentas. Hacklab, Estúdio Lidas e vamos lá. Lidas. Quem mais? Vamos lá. Pode ir, aliás, esses lugares eu conheço várias empresas que trabalham com o Lidas. A empresa que desenvolveu esse trabalho do Lidas é a antiga Node, né? Acho que mudou de nome. Mas o pessoal também que tem muita tradição, o software de Cristiano Anderson, não sei quem conhece. Isso, claro. Como é que ele chama? Cristiano Anderson. É que eu tô entendendo que o Lidas nessa reunião ele meio que vai levar, mas já que você já sabe o nome da galera, já pode colocar direto. É, não, mas acho que parece que tá de tentar ampliar também, acho que tem mais iniciativas, assim. Nesse caso, falta ética. Eu tô pensando um pouco assim, numa lógica de tipo assim, mantenedor, entendeu? Isso. Vocês são mantenedores de software, o Palmas é mantenedor de outro software, né? Aí no caso da Etnos, a Etnos entra como mantenedor mais do que era e tal. Que aí eu não sei se foi nessa decreto Marcos Digital, que eu acho que aí entra na real ferramentas de participação. Porque são várias e elas são meio. Tem uma sobreposição, ferramenta por parágrafo, dentro do Libero. Acho que talvez podia ficar um pouco mais antes. Tá, Cook e Nove Céus aí, ó. O Xiaomi chegou aí criticando a entrada de equipamento, outros equipamentos de juventude, que é o. Bom jardim, você se liga aí, cara. Você se liga depois. Opa, galera, tudo bom? Xiaomi, o que você acha? Xiaomi do Soto. Aí, a gente cultural aí. Consultor lá do Dragão do Mar, IACC. E também entrando aí no Centro Cultural Bom Jardim, que é uma espécie de cuca, um equipamento aí de cultura e juventude, uma periferia aqui de Fortaleza, um aglomerado aí de bairros de 421 pessoas. Também para movimento. Já chegou, transformando a internet, que era 2 MB em 200. Primeira. O negócio é da internet. E aí uma coisa que eu coloquei, que talvez fosse uma microagenda legal, Maíra, não sei qual é, quanto que o Lab Cells entra nisso, se de repente é mais também, mas é essa gestão de equipamento que o CCSP está fazendo ali, que é assim, o Cuca, o Céu, o Bom Jardim, o CCSP, o Porto Iracema, todos eles têm demanda de ferramenta de gestão e tal, quanto de repente isso já não é um outro grupo. Mas tem interesse em ferramentas de gestão e equipamentos culturais. Então, já põe aí reunião sobre ferramentas de gestão e equipamentos culturais. Então, essa brigada em vez de CUP lá de Celso podia ser equipamentos culturais, né? Lembrando, pessoal, que o CCSP está desenvolvendo as ferramentas, né? Mas gestão de contratos e. Né? Logo vai ser publicada, né? Ô, Deco, você falou com o Márcio, a ferramenta de vocês é parecida? Numa média ali, acho que sim. Então coloca na diplomacia aí. Qual é? Cara, tô gostando desse cara. Vocês estão fazendo errado. Junta aí, tá, pô. Isso vai ter uma diplomacia, se a gente tá. Depende como se coloca. Depende se você concorda ou não. Se você concordar, né? Eu ponho os GOV, os ponto GOV também. Eu acho que a gente criou uma brigada sobre o bosta aí. Um ponto GOV, acho que você põe lá em cima pra outra onda. Tá, mais alguém tem algum problema que quer compartilhar? Você não colocou os acervos digitais lá, né? Mas na verdade só tu tá trabalhando com acervos digitais. Mas ninguém aqui tem esse problema de acervos digitais? É, você tipo tá trabalhando com ele, mas foi como eu coloquei 10. Pra focar em digitalização, focar em diversos contatos de informação. A gente vai digitalizar e vai disponibilizar as certificações. Então, mas é que não desistiu de digitalizar. Então a gente vai digitalizar um monte de coisas, as pessoas só vão procurar um monte de coisa. Então a gente vai fazer uma digitalização por demanda. Os mais procurados são digitalizados. Aí essa vai ser feita por demanda. Economizar. Tá chegando em casa para diplomacia. É. Bem. Não, sei lá, pode ser criado. Vai, diga lá. Vai tudo. Não, eu tô querendo pra botar o QG. Para jogar, é só uma ideia. Diplomacia, Centro Cultural São Paulo. Isso. E a Universidade do Joelho. Acho que é mesmo do. Não, é da. Ali é. Vai sim. Diplomacia. Sub, é uma ação dentro do. Da história. É, aí, ó. Acho que era mais aqui. Não mais. Pronto. Centro Cultural São Paulo e. CCSP. Isso. E o FG. É, acervos. Ferramentas de acervos digitais. Isso. Pronto, mais alguém que tem alguma solução ao problema aqui, que a gente possa resolver juntos? É, o meu eu já coloquei ali embaixo. Esse é obrigado agora, Daniel. Paga. Pagou geral. Já paguei ele também, só dá um refresh. Foi embora? Aí eu coloquei ali embaixo, no último ali, mapeamento das iniciativas que estão batendo política. É uma reunião com as empresas e organizações que trabalham com ferramentas de mapeamento. E aí depois um workshop de visualização de dados mesmo, tá? Mas é uma agenda meio que à parte. É, na verdade, para mim, isso é uma... É isso também, uma ação operacional, organização do grupo, né? Porque é, isso aí vai nos dar um mapa, mapeado. Ó, já colocamos várias tarefas para você, viu, quando vocês estavam falando. É, tá, a gente podia tentar sair, que uma coisa que eu tô preocupado, volta lá em cima, já tá aí, com responsáveis por... História. Editar a história, dá para editar o título da história e colocar o nome responsável embaixo? É por tarefa responsável. Não, não, não, a história. A história, a história. O seu mesmo para fortalecer esse change, isso. Change aí. Aí final uma pessoa. Parênteses. Parênteses, eu vou nome. Dinheiro. Sou eu. Só? Pode ser só dinheiro. Tem que fazer isso, né? Senão não pode ser só isso. É, workshop ou dentro de contratação de serviço público. Aí. Você busca os caras responsáveis, é isso? É. Aí, bom, escolheu, né? Tá, tá. Vamos conversar, mas ainda melhor isso. Só pode organizar a pauta. Pauta. Como é que é legal? Bruno, Bruno. De agenda digital Brasil. Ah, isso aí é, tem que ser alguém do governo. É o governo. Vou pôr o pop, né? Pode ser o pop. Eu vou tentar achar que fosse o pop. Pop. Não sei se a gente pode colocar o pop. Claro. Nada de uma nova sessão. Quem tá vindo daqui a pouco, então vai se jogar feliz. Ricardo Pop. Tá vindo, então pode botar. É, pode botar. É isso. Cartilha de hackear o governo. Quem é que podia tocar isso? Ah, o Jota tem uma ideia. É, eu gostei da ideia. É, ah, isso é legal, né? O Jota fazer uma cartilha de como hackear o governo sem ser processado. Foi no bom. Acho que tem que ser o Marco. Pelo menos a gente vai estar com. Marco amarelo. Limitado. Uma coisa é mandar PR que fica. Se quiser, eu não vou falar. Tem que fazer. Mas sem envolver a Bia, mano. Foi não, a Bia é PR. Põe um trap lá, pega o vídeo que tá entrando e vai colocando as listas. É, iniciativa de software livre do governo, ficou o Deco, não é isso? É. CK. CK. Mas não é nome das histórias? É. Donos. Gestores. Obrigado. Ah, tem, né? Aqui já é. É, Yuri? Fica nessa. A outra que morreu, os empreendimentos. Não vai não. Põe uma tarefa aí. Que é reunião para elaborar planos de negócios solidários. Mas essa aí não dá para juntar de repente com aquela outra em cima do workshop? Eu acho que é diferente, porque eu acho que é o workshop pode ser uma tarefa desse. Porque isso é como as empresas se organizam para, por exemplo, se fortalecer e pautar o ministério. Acho que aí podia colocar o workshop como uma pauta. Ou também uma tarefa workshop, daí deixa, né? Uma demanda e uma. Não, junta tudo aí nesse empreendimento, eu acho que faz mais sentido. É? Aí eu acho que faz mais sentido. Desde criar mais uma coisa. Essas duas aí. Arrasta. Esse negócio do cara tem que mexer no mouse de um lado e olhar pro outro. Ele tá indo pra outra tela. Tá indo pra outra tela. Salve aí, Bruno. Ah, isso é vaga. Tem uma ferramenta livre de você. Não, equipamentos culturais, quem puxa isso? Xaui. É que na verdade a Maíra não gera equipamento diretamente, né? Márcio quer puxar aqui, ó. Ah, Márcio. Deixa eu ver. Eu ainda colocaria nessa. Essa tarefa aí, isso. E métodos, ferramentas e métodos. Bom, põe ali, adiciona ali antes que eu esqueça uma sobre infraestrutura. E abertura de banda nas equipamentos. Isso era uma demanda que era mundial, né? Isso é uma tarefa global? Uma tarefa de equipamentos, isso. Que é acesso à internet e disponibilização para a comunidade. Né, Xaui? Fala, isso aí dentro da Secretaria de Estrutura de Rede, assim, da Prefeitura, o pessoal quase me expulsou. Mais um! Vamos assim, a raga aqui que a gente coloca, deixa eu pensar. Operacional. E aí, operacional do GT e o GT. Três pessoas. Candidatos. Ninguém quer o CD, esse trem não vai pra frente. Parte mais importante, ninguém levantou a mão. Organização operacional. Alguém, quem é que vai olhar pra essa lista semana que vem e perguntar pras pessoas se tem? Vamos mudar o nome daquela. Ah, eu só fim de estar nessa tarefa. E o Vini toca o geral junto com o Deco e a Sheila. Eu queria rever essa parte principalmente dos avanços. Ó, tira o Bruno daí, Jedi. Isso, vou abrir lá em cima. Sobre o Bruno pra onde? E o entendimento. Só lá em cima do entendimento. Vai ver o espírito junto aí. Não, mas eu acho que deixa aí um só, cara. É uma referência. E só naquele lá que é o maior figura. O que mudou no outro workshop, sabe? Você fez um. O workshop ele se uniu com essa parte de brigada e empreendimentos, que se tornou uma coisa só. Tá tudo agora dentro de brigada e empreendimentos. Achei ela com a mão. Não, não, não. Ah, o workshop? Não, não. Ele tá ali, ele quer dois. Dois cards, né? Falta só esse último aqui que é do mapeamento, tá? Sou eu, tô nos dois. Nas duas tarefas ali. Túlio. É. assim, tinha um comandante da polícia. Meu pai nem é esse comandante, eu acho. Fechou aqui. Fechou? Caminhada? 6 horas de ponto, hein? Liga lá. Fala, né? Não, eu não estava conseguindo enxergar, mas eu estava na vigília. Bom, faltou... Saindo da história da... Acho que eu achei uma coisa. Acho que é uma nova história, né? Saiu. Não, acho que... Ah, sim, mas... Eu não podia, mas... Ah, cara, eu tenho... Equipamentos culturais, né? Ligado a equipamentos culturais. Aí tem reunião sobre treinamentos de gestão e também. Mais ou menos como aplicar no palco. Pode até ficar dentro de equipamentos culturais, mas eu gostaria que uma palestra de nada com vocês. É, legal, meio sair. Tá, então dentro de. Do obrigado equipamento, né? Pode ser. Retorno. União Celso e Letitude. União Celso e Letitude. Galera, só queria lembrar que estamos começando a entrar na hora da CT. Só fazer uma pausa. Lembrando também que tem hoje também CT. Comprar isso e colocar no quarto. Ah, tem isso? Tem que comprar saída agora, né? Porque no final aqui não é um lugar que é outro. Mas eu achei que eles aceitavam qualquer religião. Não, eles vão na série de camisas, essa mesma. Os senhores são muito homofóbicos. Vocês não compraram cerveja? Quem é da brigada da cerveja? Eu! Essa é pior aí, cara. Pouco do caiu. Bom, aqui é muito bom. Coisa de lista de e-mail, informação de recebimento pro principal, porta de contato, assim. Que ficou. Tem um hackers ali no Telegram e-mail aqui, e lá no WhatsApp tem a forma de entrar tanto no Telegram quanto no grupinho do Face, lá que já tá criado. Tá, mas aí por ali vai se combinar de uma lista. A gente escolhe depois, esses grupos, eles vão começar a acertar as discussões, né? Aí de lá a gente pode.